I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Energia 97, energia que te move. Na sequência vem Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito. A gente se fala amanhã aqui na programação Energia 97. Bom final de quinta-feira e até mais. O melhor do passado. Drops da Veia. Welcome. É Energia 97. Energia. Energy. Máxima. Esse som que você acabou de ouvir, você dança todas as sextas e sábados na Overnight. Overnight. Hoje no Club Tronic, 11 da noite. Punks up the volume. Uruguai com o Punks of the Volume. Energia. Você tem vontade de se tornar um DJ?

como está? Tudo bem aí? Mais ou menos. Tudo bem aí, Vieirinha? Garganta. Só quero perguntar, primeiro de tudo, boa tarde. Ah. Hoje tem jogo do Brasil. Tu vai ver o jogo? Vou ver o jogo? Não, claro, vai ter novela? 8h30. É, não vai ter novela? Estarei me dirigindo para minha residência. Vai, né, ver o jogo, Garcia? Do Brasil? Ainda bem que é do Brasil, não é do meu time. Porque eu tô com a garganta ruim, não posso gritar muito gol. Então, hoje, como é do Brasil, deve ganhar só de 1-0. Mas tá, o Brasil bom. Ganha, você acha? Ah, vai, o Brasil vai tomar uma fumada hoje. Brasil é favorito, mano? Vai tomar um fumo? É louco. Hoje, o negócio é o seguinte, aqui que existe que a dúvida é o Chile aí, hoje, hein? Existe a dúvida aí se o Vidal joga e o Alex Sanches também. Se os dois jogarem, o Brasil toma de 3. Se os dois não jogarem, o Brasil perde de 2. Tá, e aquele cara que enfia o dedo no botão dos outros, vai jogar? Vai jogar. O Rara? O Rara, vai. Que faz 2 semanas que ele não corta a unha, Domênio. Mas eu quero ver ele acertar a dedada no Hulk, né, velho. A bunda do Hulk é grande. Olha o tamanho da bunda do Hulk, da busanfa. Não chega na metade o dedo do Rara, velho. Ai, que gostoso. É, no meu ponto de vista, como o Chile foi o campeão da América, né? Copa América, e joga em casa, no meu ponto de vista, eles são favoritos. Mas eu não sei se vai manter a mesma porque pegada, hein, o time do Brasil... Não, mas o time do Brasil... Mas é favorito, desculpa, sim. Desculpa, o time do Brasil é mequetrefe. O Chile tem conjunto. Sem a Neymar, seleção brasileira parece um time, velho. E a seleção brasileira parece um catado. Time comum. Né, ela parece o que restou pra seleção brasileira hoje, Domênico Gatto, foi a camisa pentacampeã. Só. Verdade seja dita. Ó, a escalação do Brasil hoje... Quer camisa? Vem pra cá. O Jefferson deve ser o goleiro. Que é Série B, o Daniel Alves vai jogar, na minha opinião. Tem que a jogar, dupla, né? A dupla de zaga será ali, ó, Davi Luiz, Miranda e o lateral esquerdo. Aí existe uma dúvida entre o Felipe Luiz e o Marcelo. Deve eu colocaria ser, o Marcelo porque eu acho Marcelo. Mais jogador, mas o Dunga possivelmente vai entrar com o Felipe Luiz, que é um cara mais de marcação, e não sobe tanto. A dupla de volantes ali vai ser, ó, Luiz Gustavo e Elias. Na meia, possivelmente teremos ali o William e o Oscar. Eu não sei se o William vai jogar no meio ali ou se ele vai jogar de atacante. Se ele jogar de atacante, o Douglas Costa vem pra fazer a função de meia junto com o Oscar. Agora, se o William for jogar na meia, o Douglas Costa vai jogar um pouco mais avançado junto com o Hulk. Cara de time, Domênico. E a frente brasileira. Quem joga? O Ricardo então, Oliveira? Não. O Hulk e o Douglas Costa ou o Hulk Oliveira não vai e o William. Não, o Ricardo Oliveira, na minha opinião, é banco. Banco? Na minha opinião, hoje, não deveria, porque o Ricardo Oliveira hoje é muito mais jogador muito que esse Hulk. Cara aí. É muito mais jogador que esse Hulk. Também acho, concordo plenamente. É, mas o Hulk tá jogando agora, Hulk... O Luca Centrava mesmo funciona no Lucas Lima. O Lucas Lima tá jogando mais do que o Oscar. Eu tô preocupado. O Oscar não joga nada. Nesse exato momento, que o que menos me importa, nesse exato momento. Não, você não tem preocupação. É não, porque você entra. Hoje que tá 48 graus na cidade de São Paulo, a gente entra no estúdio, tá uma sauna. Ah, o RG tá doente? Não liga o ar-condicionado, todo mundo morrendo aqui. Ah, quer dizer, ele morrer, ele morre. Vai precisar levar a gente junto, mano. E ele já fez boa parte do que ele tinha que fazer nessa sala. Ô, Domênico, não tá amassado nisso aqui? Ô, saquinho de giló. Saquinho de giló. Tranquilo aqui. Ô, saquinho de giló. E vou dizer uma coisa. Liga pra você. O ar-condicionado dele. Ô, RG. Liga lá. Não. Peraí, quem manda em ar-condicionado aqui sou eu. Eu é que vou... Pode isso vai fazer o quê? Vai ligar ou desligar? Não, eu quero só... Para tudo. Para. Quanto você quer de temperatura? Olha só. 20 graus. 20 graus, pronto. É, mas liga, pô. Sem ligar também, tu não fudeu. Tava 21, tá desligado. Ah, tá desligado, tá pô. Tá ligado. Agora. E aqui, você quer que agora eu põe 15. Só que essa praga vem 15 na minha não cara. Vai, trouxa. Põe 15 ali. Não tem 15, você não sabe? Põe 18. Porra, aqui até o ar-condicionado é motivo de briga, velho. Bota 18. Porra, pelo amor de Deus, velho. Aí. Traz eucalipto, tá dizendo da porra. Traz eucalipto. Cadê o Mota? Não tem o Bento. A manchete é por nós mesmos. O Mota, ele virou tá, uma... Só que virou uma bagunça, viu, velho? Tá parecendo São Paulo aqui. O Mota foi levar o ouvinte no aeroporto. Ei, e o seu Bento sumiu. Peraí, já ouviu falar de táxi? O Mota é motorista? É. Já ouviu falar de táxi? Tem um negócio chamado táxi, inventaram agora há pouco, viu, galera? Mas você paga e o cara te leva pra onde mas você mas o Mota é especial. A promoção do avião é completo, tá? A gente leva. É, mas que puta coisa. Vai junto. Vai levar o carro. Não, vamos combinar que assim, ó. A gente leva, mas o Mota vai levar por causa de quê? O Mota, ele foi representando o programa. Conseguiu representar o programa. Vai dando uma pegada no cara. Não tá me representando em nada. Ô, Domênico, tá parecendo São Paulo isso aqui, né? Vai apresentar o Doriva. Era o Aidar que abriu a porta, o Aidar que anunciou, deu a camisa. Todo eles. Manda aí o time que eu mando as manchetes. Domênico. Assim? É, nós. Bicha por bicha faz o vai te catar, ô narigudo. Dois motoristas e o Mota foi levar o cara. Você tá entendendo isso aí? Mas vai saber o que o Mota tá fazendo. Então vamos lá. Se eu pedir... Domênico, é só uma perguntinha, Domênico. Pois é. Por exemplo... Filha, ela foi de moto, né, Bá? Tem alguns programas aí que às vezes aí acabam dando um bônus pro ouvinte, acabam premiando o ouvinte... com alguns prêmios. Por exemplo, o Luciano Huck, quando ele dá alguma viagem, é ele que vai levar o ganhador não. Da... Não vai. É, por exemplo, quando tem, talvez, aí, alguma promoção... Vamos lá, outro e o programa... o Faustão aí. Levando o cara no aeroporto? Vamos pegar aí, ó. Promoção no programa do Faustão, por exemplo. O Faustão, de vez em quando, dá a casa lá. Porra, bicho, brincadeira mais do que nunca. Vou dar uma casa ele lá. Não vai lá. É o Faustão que vai entregar. Não, não, não. Chegou, Mota chegou, então. Se o Vilela chegou, o Mota tem que estar aí. Então. Foi embora porque tem o Xidid aí meia-noite. Aí você vê o que é. Mas peraí, o Xidid, o Mota é o locutor do horário? É o produtor, é. Não, ele só fica ele ali. Produtor, é. O Mota é o cara que vai ficar virando disco aqui? Não. Não. O Mota, ele vai fazer algum tipo de anúncio no programa? Não. Mas sabe o que ele faz no programa? A mesma coisa que ele fez pra levar o ganhador da promoção para o aeroporto. Nada. Bom, isso aqui é Motinha. Ele tá xingando o cara trabalhando. Hoje temos aqui o Vieira. Poxa, que vai fazer pegando as vezes no pé, velho. De Mota, às vezes de seu Bento. E faz bem. Here comes the Portuguese! Às vezes do Mota. Portuguesa que jogou ontem. Às vezes do Mota, o Vieira faz bem. Vai te catar. Conte pra nós o que aconteceu. Ô, Portuguita. Diga, Vieirita. 35 mil pessoas ontem assistindo o jogo da Lusa contra o Vila Nova. É. Portuguesa atacou, bola na trave. Duas. O Bolt lá jogou, correu. Correu. Mas. Como do costume. Vila Nova guardou um. E então, ficou 1-0 pro Vila Nova. Placar do estádio, nome de Chefe. É. Informa. É justo, justo. Vila Nova, 1. Portuguesa, 0. Bom, minha gente, aconteceu o seguinte. O português jogou um bom... Jogou como nunca e perdeu como sempre. E como sempre. Duas bolas na trave, jogou melhor no campo dos caras, dominou, os caras lotaram lá o Serra Dourada. 25 mil pagaram, entraram mais 10 mil no Vasco. E tinha umas 35 mil pessoas lá. E a portuguesa não conseguiu... fazer um gol fora de casa, que eu acho muito importante, porque perdeu de 1-0 e agora se tomar um gol fora de casa, o perereco é grande. A portuguesa vai ter 10 dias para pensar nesse jogo de volta, infelizmente perdeu o Vitor Bolt, que é um grande, é um 10 da portuguesa. Agora, velho, aqui a portuguesa já tem uma promoção com a Prefeitura de São Paulo, se você for no Canindé no dia 17 com duas garrafinhas PET e paga mais 10 reais, você entra no jogo. Mulher e criança não paga. Então, cara, acho que quem gosta da portuguesa, quem quiser corrigir algumas coisas de erradas, que foi aquele rebaixamento da portuguesa de 2013, muito culpa dos homens que estavam na portuguesa, que hoje não estão mais, deveria ir no Canindé. Vou pedir a presença de todo mundo no Canindé, no sábado, dia 17, às 7 da noite. E todo mundo, a luz... Você vai, Vira. Você Portuga, é convidado na portuguesa. Coisa. Gostou da camisa? Linda. Gostou da camisa? Quero agradecer a camisa que me deram da luz. Agora, o que eu queria... O que eu queria falar, Portugal, a situação da portuguesa é o seguinte, cara, tem que se mobilizar mais ou menos igual foi aquela 96. Mobilização em 96 contra o Grêmio, verdade, cara. Vira. Pra mim a portuguesa precisa disso, bicho. E esse jogo é mais importante que 96. Eu vou dizer agora, se ficar na Série C, o ano que vem vai ser difícil subir. Vai ser muito difícil subir, vai ser muito difícil sobreviver. Agora, eu gente, gostei. Se a rádio montar um time na Série C, sobe. É, mas a luz tá difícil, mano. Mas vai subir, lógico que vai. Vai perder de 1-0. Perdeu de 1-0 na ida, tem a volta. Tava contando aí com essa derrota, velho. O que você achou, mano? Mínimo. Você achou, mano? O problema é o gol fora, mano. Não importa, a portuguesa aqui enfia 4. Boa, mano. Enfia 4. Boa, mano. Agora o seguinte, eu confio mesmo. O time jogou melhor. O Estevão montou a portuguesa melhor. Porque chutou bola na trave também. Duas. Tomou um gol na jogada ensaiada dos caras. O centroavante dos caras é o Frontini, dá pra portuguesa vir aqui e ganhar. Só que vai precisar de todo mundo que gosta da portuguesa, por favor, no Canindé. O Frontini era aquela menina cantada no Ruge. É ruim pra caramba. Mas vamos lá, a luz que dá ainda, tá, eu acredito. Bom, seguindo... Olha o Motinha aí, Benjamin, você pediu a presença dele, ó, chegou. Aí chegou o Motinha. É, Motinha. Tudo bem, Cláudio? Até que mostrou que tem personalidade. Beleza, vai fazer o programa. Cláudio Mota! Vem nesse aqui. Entrega a chave pra ele, pô. Na hora que ele viu que o Vieira, que também é viado, ia fazer o lugar dele, vou. Deixa aí, trouxa, né? Fica na sua aí. Não, o Vieira vai continuar dando as manchetes, que eu não peguei nada, eu estava representando a rádio. Você veio fazer no estúdio, fala pra nós. O nosso ouvinte que ganhou a promoção avião do Estádio 97, o Ivan, junto com a Jeane. Vamos levá-los ao aeroporto. Certo. Aqui o serviço é completo. Você e o Vilela. Chegou lá, teve um super atendimento da Singapore Airlines com o Marcão, todo mundo. Então foi muito legal, fizemos vários vídeos, depois vamos colocar nas mídias sociais da Rádio Energia 97. Boa, Motinha. Tá bom. Então vamos ao que interessa, ô Vieirinha. Scream for me, Corinthians! Ah, vamos falar do futuro campeão brasileiro de 2015. Por respeito ao torcedor e autoridade. Você viu, você viu a minha responsabilidade aqui no ar. Eu poderia ter dito, vamos falar do campeão brasileiro. Eu falei, vamos falar do futuro campeão brasileiro. Você é humilde, mas o Cássio... Eu sou humilde. Fala aí, Vieira, o Cássio, que ele disse. Foi muito humilde. Foi muito humilde. O que ele disse, o Cássio, Vieira? O Cássio que falou que ele é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Não. Peraí. Não seja mau caráter. Opa, mau caráter não. Ele se considera. Não. Pera lá. Você tem que falar o que aconteceu. O repórter perguntou, Cássio, na sua opinião, quem é o melhor goleiro do futebol brasileiro? Ele falou, eu. Aí complementou. Ele falou, os números mostram que eu sou o melhor goleiro. Eu tenho a melhor defesa do campeonato à minha frente. Ele falou que é melhor? É. Falou. Você ouviu o que eu falei? Não. Isso, você tem que perguntar. Ele falou. Se você tivesse que eleger quem é o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Ele falou. Eu, pelos números. É. Você pegar os números mostram que ele é. É o goleiro menos vazado. Olha a cara do Domênico. Ah, o Domênico não gosta disso. Peraí. Uma coisa é o cara chegar e falar, eu sou bom. Agora, quando perguntado. Por exemplo, o cara chega lá... Do mesmo jeito. Imagina. Perguntar quem é o melhor, lutador do Brasil. Vai. Fora do ar, o Cássio tem uma boa defesa na frente dele. Olha aqui, ó. Tem uma boa defesa na frente dele. Uma pessoa jamais fala... Eu aprendi isso com uma pessoa. Personalidade. Uma pessoa quando fala que eu sou bom mesmo, sou o melhor... Mas você é o melhor, Domênico. Você é indireta pro Mota. Todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. Se eu aprendo alguma coisa diferente, é porque eu não sei tudo. Então, se eu não sei tudo, eu não sou melhor. Você é a voz. Parabéns pro Cássio. Se vocês acham, beleza. Eu fico grato com isso, os ouvintes, beleza. Mas eu não me acho melhor. É uma questão de postura, isso aí. Eu tenho um monte na minha frente que eu posso falar. A questão do Cássio é que o Cássio tem a melhor defesa na frente dele. Só isso. Domênico, você me permite falar a frase aqui? Eu acho que o Cássio fosse um pouco mais... Não sei se é humilde, não. Cada um tem um jeito de ser. Cada um tem um jeito de ser, é postura. Tanto é que depois que ele falou isso, caiu a bolsa de uma senhora e ele pegou e falou... Jamais se ouviu o Marcos falar que é o melhor. Claro que falou. Nunca falou. Posso falar uma coisa? Ele é tão bom que ele tá na seleção, Domênico? Não. Então pronto. Não, o Jefferson deve ser o pior, então, porque ele tá na Série B, é pior do que todos da Série A. Mas isso eu concordo com exatamente. Isso eu concordo. Muito obrigado aí ao estranho. O estranho não. O Domênico Gato. Nosso categoria de base, o Frota. Grande Frota. Corta o hino do Corinthians momentaneamente. Corta pra mim, por favor. Impacto aqui, ó. Corta pra mim. No carro aí, ó. Quê? O que vai? O que você quer? Domênico Gato. É aquelas suas frases? Sim. Peraí. Momento de sabedoria do trouxa. Olha só que bonito. Fala aí. Não é falar aí, mano. É o plim-plim-plim. Tem que esperar o pianinho. Então tá bom. Ele espera a introdução sempre. Sim, lógico. Pra dar impacto. Tá mal, hein? Muito triste. Plim-plim-plim que é a deixa pra ele. Richard Kleidman. Olha lá. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. Entendeu, Domênico Gato? Então, ó, o Cássio, velho, ele deu uma aula de humildade. Repete essa frase e encaixa na história do Cássio, vai. Repete. Eu não entendi a frase. Repete e encaixa na história do Cássio, vai. Não, mas você tirou o plim-plim. Tá bom, não. Não, afinal, já a música tá aí, porra. Vamos lá. Plim-plim-plim, tem que falar o bagulho. Olha lá. É igual a Globo, mano. Plim-plim-plim. Ainda bem que tem coisa pra comer aqui, viu? Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. Fala a verdade, né? Baita jogador. Onde ele coloca o Cássio nessa história? Eu quero ver aonde. Isso daí foi embasado na frase do Domênico. O Domênico falou que aprende a cada dia. Muito obrigado. Então o negócio é o seguinte, com relação ao Cássio, eu acho que ele foi extremamente humilde. Porque, por exemplo, o Domênico Gato, uma coisa é o Mourinho chegar lá e vomitar aquele monte de atrocidades aí falando, eu sou o ser supremo, eu sou Oda, eu sou isso, sou aquilo. Quando não é perguntado nada a respeito disso e ele se encaixa num contexto que ele começa a querer meter uma mala. O Cássio não, o Cássio tava quieto, tá certo? Tinha acabado de treinar, tava até de regata, suado, porque o Cássio já é feio, arrumado, imagina suado depois do treino. Bem feio, bem feio. Tava lá, fez um favor pros jornalistas, Motinha. Foi lá atender a imprensa, aí o cara vai lá e faz uma pergunta capciosa pra ele. O Cássio, até de maneira inocente, porque o Cássio é um cara puro. O cara é canonizado. Não, o cara é puro. Você vê que o Cássio é um cara humilde, Domênico. E aí? Ó, por exemplo, o Cássio tá próximo de completar 200 jogos com a camisa do Corinthians. É um puta goleiro, também acho. E esse Zeruela desse Dunga não deu oportunidade pro cara na, na convocação da seleção brasileira. Eu acho ele bom, mas fica feio, o mano, Cássio, quando o cara o fala é que é bom. Não, não, não, mas fica feio, mano. Não é que ele falou que é bom. Não é que ele falou que é bom. O cara perguntou pra ele, falou, Cássio, qual que é o melhor goleiro do futebol brasileiro na sua opinião? Ele falou, eu. Então pronto, ah, legal, falou, né? Não, não, mas ele falou. E aí você me chamou de mau caráter aonde, seu trouxa? Ele quer passar um banco. Ele não falou, eu sou. Ele não falou, eu sou o Adão. Não, não falou, eu sou o melhor. Ele falou que ele é o melhor. Ele falou os números, ele falou. Não, mas peraí, ele falou eu. Ele falou eu e justificou. Eu e justificou. Ele falou eu. Falou eu, já falou que eu. Porque o negócio é o seguinte: o Corinthians vai ter a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O Cássio não tem como ser humilde. Se ele fosse humilde, ele viraria e falar: não sei, quem tem que saber são vocês, os jornalistas. Vocês que elegem aí quem é o melhor. Eu sou pago pra pegar a bola. Eu sou pago pra fazer meu trabalho. A frase dele foi o seguinte, ó. Respeito os outros, mas acho que sou eu. Ah, velho. É, humildão é o Cássio, mano. Vai te catar. Humildade é o Cássio. Então, aí sabe o que você fala? Você fala pro melhor goleiro do Brasil assistir o Brasil hoje jogar. Ele tem muita razão. Ele falou que tem três goleiros melhor que ele lá. Ele falou que vai assistir. Não, aí é sua opinião. A minha opinião não, bacana. É a sua opinião furada. Mas se o Cássio deu opinião, que ele é o melhor, ele tem outra opinião. É a minha e do Dunga. A dele e do Dunga. Não sabe nada de bola. Bom. O negócio vamos é o seguinte, lá, só outro, o Cássio era banco do Marcelo Groy, chupa. Em jaca hoje, vai, vamos. Ah, o Sobrano tá aqui, velho. A gente não vai tocar isso aí, não. Como não vai tocar? Vai dar multa. Ô, maninho. Vai sair do Sobrano. O Fernando te mata se não tocar isso. Ô, Domênico, você lembra do seu Bento? Seu Bento não colocou. Muito boa noite e até mais. Ô, mano, dando continuidade nas manchetes do Corinthians, mano. Para, o Ralf te mata se não colocar. Mata nada, o Fernando nem tá aqui. Mata, mata, mas vamos lá, vai. O Ralf e o Danilo que estão meio que encaminhados com a renovação, né? Agora tem que ver se o Ralf aceita, né, mano? O Danilo já renovou, pô. Então, e o Ralf... Não tá encaminhado, renovou. Já tá renovado. Não, o Ralf... Já, o Danilo. O Ralf. O Ralf, ele tá encaminhando aí, ô Vieira. E o que tá pegando aí na renovação do Ralf é o tempo de contrato. O Corinthians ofereceu um ano, o Ralf disse que quer pelo menos dois. Eu acho que a diretoria do Corinthians poderia fazer uma renovação de contrato com o Ralf. Renova por dois anos, mais tá dois, certo? Pô. Ou então, coloca assim, fala o Ralf, vamos renovar então por um ano e meio. Tá certo? E esse tempo de contrato pode ser prorrogável. Pode ser prorrogável. Porque, querendo ou não, o Ralf, a diretoria do Corinthians, expor isso pra ele, fala, Ralf, vamos renovar por um ano e meio, e esse contrato pode ser renovável por mais um ano depois do término desse ano e meio. Por respeito, beleza? Ao profissional. Se o Ralf estiver jogando bem, e acho que ele deve estar, naquela época, quando começasse a encerrar o contrato dele, o Ralf é um cara que hoje, Domênico Gatto, mesmo quando tava no banco, tá certo? Esquentando o banco do Bruno Henrique, é um cara que nunca deu piti. É um cara que continuou trabalhando, é um cara que nunca se expôs ali, nunca deu declarações polêmicas pra tentar tumultuar o ambiente. Então, querendo ou não, velho, o Ralf, ele merece sim respeito da diretoria do Corinthians e eu acho que as coisas vão se acertar. Com relação ainda ao Corinthians, ô Vieira, apareceu uma informação aí também do Diário Olé, falando a respeito do Sanches aí. Aquele do River Plate, né? O segundo volante aí que joga no River Plate. Muito bom jogador, Carlos Sanches. Tem 7 clubes atrás dele, brasileiros. É muito bom, cara. O Sanches, ele já era um desejo antigo do Corinthians aí, inclusive quando o Elias estava jogando mal ali, não sabia se ia permanecer ou não, se ele voltaria pro Flamengo ou não, o Corinthians demonstrou interesse no futebol dele. Pintou a informação aí de que ele pode novamente estar abrindo conversas aí com o Corinthians e com outros clubes também. É. O Sanches é um jogador que já tem 31 anos, mas eu particularmente não traria o jogador hoje pro Corinthians e vou falar o porquê. Por quê, mano? O cara é bom, cara. Não pela qualidade dele. Não joga muita bola. É um cara que joga bola. Só que o cara tem 31 anos de idade. É um cara que possivelmente aí fará o último contrato da carreira dele. Ele vai querer um bom dinheiro pra isso. Ainda mais saindo do River Plate sem pagar uma multa rescisória pro clube. Ele vai querer isso daí de novo. Diria eu que é o penúltimo contrato. Não, acho que é o último. Dá pra fazer mais um. Eu acho que é o último. Ele vai querer fechar no mínimo com qualquer clube por 3 anos. O cara não é idiota. 34 ele faz outro. Não acho. Não acho. Só no showball. mas com relação aí ao Sanches, é um cara que joga bola. Só que, por tudo. Joga muito Elias bem. O Elias hoje é um jogador também que tá jogando muita bola. Tá. O Elias hoje é um cara que é protagonista nesse meio campo do Corinthians. Uma coisa, você tem que pagar um dinheiro pro... Tá pagando, parcelas anuais de 1 milhão de euros. Uhum. Então, querendo ou não, se você traz hoje um Sanches, eu não vejo onde ele pode tirar o lugar do Elias no time do Corinthians. Jogando mais avançado no lugar do Jadson, também não vejo. Renato Augusto, muito pouco. Eu não acho que ele poderia também fazer a função que o Ralf faz de marcação. Não. Então, querendo ou não, a briga do Sanches hoje no Corinthians seria com o Elias. Uhum. Eu acho burrice trazer um jogador da qualidade do Sanches e deixar o cara no banco. O meio-campo todo vai ficar, mano? Eu acho que sim. A menos que o Corinthians tenha alguma coisa engatilhada aí pra vender o Elias, que eu não tô sabendo. É. Mas se o Elias permanecer ainda pro ano que vem no Corinthians, eu não traria o Sanches. É que o Renato Augusto tá jogando muita bola e se eu fosse ele, eu pensaria em ir pra Europa. Ele não tá pensando, não? Não, ele falou que pensa na Europa, mas se ele pensar duas vezes e se ele tiver a inteligência que eu acho que ele tem... E o dinheiro? Eu não trocaria o Corinthians hoje pelo Bayern de Munique. E o dinheiro? Por quem? Eu não trocaria hoje o Corinthians pelo Bayern de Munique. É verdade. Olha, o cara consegue ficar vermelho, velho. Brincadeira. O cara não consegue nem ficar vermelho. Vai trocar o Corinthians hoje Brasil. Pelo Bayern de Munique pra quê? Não, mas tá de brincadeira, mano. Próximo. RG, sabe por quê? Tudo que eu falo tem um contexto. Mas tá falando sério? Muito sério. Uma coisa, o cara sai do Brasil, Domênico Gato, por exemplo, na condição do Neymar. Porque o Neymar, quando ele sai do Brasil... Ele almeja ir pra Europa e ser o cara na Europa também. Porque o Neymar tem bola pra isso. Não é que o Renato Augusto não tem. Mas o Renato Augusto jogando no futebol europeu, pode ser na Alemanha, pode ser na Inglaterra, pode ser na Espanha. O Renato Augusto, eu não vejo ele chegando lá e tendo talvez o status que o Iniesta tenha. Eu não vejo o Renato Augusto chegando lá e ter o status que o Bale tem. Então eu prefiro ser o cara no país onde eu tô do que ser mais um em qualquer outro lugar. Por exemplo, eu aqui no rádio de São Paulo, Domênico Gato. Já tem um status. Não, mas eu não vou falar que eu sou o cara, porque isso aí é coisa do desumilde. Seja o Cássio. Seja o Cássio. Dá uma de Cássio, mano. Dá uma de Cássio. Desumilde, mas você não é. Dá uma de Cássio. Mas desumilde é muito bom. Quem é o melhor comentarista do rádio 97 hoje? Eu acho que... Putz, eu acho que todos aqui. Com exceção a mim. Acho que todos são muito humildes. Mano, é muito humilde mesmo. Com exceção a mim. Comigo, né? Eu já falo que eu sou bom pra caramba mesmo, velho. Vamos lá, ô Vieira, vamos dar sequência. Quem o senhor quer? Sequência. É, vamos pro São Paulo? São Paulo, então vamos lá. Are you ready, São Paulo? Fala do São Paulo. Apareceu o homem aí do Oriva, né? Apresentado. Ô, seu Vieira, é verdade que o São Paulo está do Oriva? Ele está do Oriva. Tem alguns São Paulinos jogado? Que falaram que ele é o José Mouriva. É o Mouriva. Não pode ser. Mouriva não é. Nossa, é muito otimismo. Doriva, gente. Falou ele... que não vai ter rodízio. Meu Deus, falou que não vai ter rodízio. Falou que o Rogério vai ajudar muito ele na questão da facilidade com o grupo, de parece falar que ele é, pessoal. Parece que ele é um ano mais novo ou mais velho que o Rogério. Tem três anos, eu acho. Eles devem entender o mesmo tanto de futebol. Que o Rogério já treinou o time várias vezes junto com o Milton. Então. Então... Mesmo mas, nível. E ele falou que vai pra cima da Copa do Brasil e do G4, né? Vamos ver como é que vai ser, né, Frota? É, assim... Não poderia falar outra coisa, né? Expectativa não tinha nem como, né? Não. É, expectativa... Você ficou feliz, Frota? Falando sério, quando você leu? Assim, depois que o Osório saiu, é difícil ficar feliz. Porque a gente tinha um material muito bom nas mãos e escapou. Assim, qualquer coisa que viesse que não fosse um Celso Roth da vida, que não fosse um... aquele técnico, o Ney Franco, que brigou com o Rogério, uma coisa assim muito escandalosa, é só levar aí... O Mário Sérgio que não deixou ele bater falta. É, se não vindo uma coisa desse tipo, e não sendo o Aidar no banco, porque quase que foi, se tivesse um jogo ia ter que ser, porque não tinha ninguém na direção. É, tá tranquilo, assim, vem Doriva, podia ter vindo. Mas vocês não ficaram com dó do Aidar hoje? Porque ele chegou no CT, foi ele que abriu o portão. É. Foi ele que ligou as luzes. Que ele que separou o meião pro pessoal se trocar pro treino. Ele que dá roupeiro. É. Dó aonde, velho? Tem que cortar a grama, tem que fazer tudo que tem que fazer lá. Que o cara coisa, conseguiu meu. Afastar todo mundo que tava em volta dele. Peraí, que eu vou te falar um negócio. Demais. Eu vou te falar um negócio. Fale um negócio. Saiu aqui. A gente tá falando um monte aqui. Saiu aqui uma matéria no UOL do repórter Guilherme Palenzuela. Presta Guilherme atenção. Palenzuela. Que ele diz. Ele é setorista de São Paulo, acho. Presta atenção. Manda. O ex-vice. É bomba? Não. É um arsenal, não é uma bomba. Nossa, meu. Um arsenal de bombas? A gente tá acostumado, mano. O ex. Não, não tá, não. Não é possível. Não tá, vamos não. Vamos lá, o que ele falou? Vai. O ex-vice-presidente de São Paulo. Ataíde Gil Guerreiro enviou um e-mail ao presidente Carlos Migaidar na tarde de quarta-feira, dia 7, ao qual o UOL Esporte teve acesso, no qual diz ter gravado uma conversa entre eles, em que Aidar descreve como receberia dinheiro em comissão na contratação de um jogador. Tem que ser preso! Ainda no e-mail, Gil Guerreiro afirma ter gravado Carlos Miguel Aidar, dizendo que tentou o acordo de comissão entre a Under Armour e a TML, empresa de Cinira Maturana da Silva, namorada do presidente, em negócio que não se concretizou. A conversa gravada pelo ex-vice teria acontecido no último sábado, dois dias antes da briga, que resultaria na exoneração do ex-vice de futebol. No e-mail, a Thaís Gil Guerreiro pede a renúncia de Carlos Miguel Aydar e afirma que pensou em levar a gravação à CPI do futebol, mas que foi convencido pelo conselheiro Antônio Cláudio Maris, que é o que eu imagino um baita no advogado, a entregá-la a Carlos Alberto de a Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Gil Guerreiro escreve que a CPI do futebol teria meios de comprovar se a Under Armour fez pagamentos à TML, empresa de Sinira, a namorada dele. A Thaíde escreve, antes de relatar o que gravou na suposta conversa durante o último sábado, que a Aydar lhe ofereceu repartir a comissão na contratação de um jogador. Caramba! Sim. Sim. Tanto em conversa a sós, como em conversa na presença de Sinira Maturana. E afirma que o presidente, aí ele põe entre aspas, exagerou no caso Iago Maidana, que o ex-vice de futebol classifica como injustificável e com fatos grosseiros que provam o sentido de impunidade. O e-mail de Ataíde Gil Guerreiro a Carlos Miguel Aydar já está em posse de membros do Conselho Deliberativo de São Paulo. Durante a tarde desta quinta-feira, a Aydar se reúne com o grupo de ex-presidentes, e recebe conselhos para renunciar à presidência do clube e evitar um processo de impeachment. Ou de prisão, né? Pessoas próximas a Aydar afirmam que, se aconselhado por Maris a renunciar, o presidente deverá aceitar a sugestão e decidir pela renúncia até amanhã. Amigos acreditam que o melhor para Aydar é renunciar ao cargo para evitar o processo de impeachment. E aí vem... Senão eles vão partir aí, pro o processo resto de impeachment, é aquilo que vocês já sabem. Vocês lembram que eu falei fora do ar ontem um negócio que eu não quis falar no ar, lembra? Lembro. Então tá aí. É uma bárbara, o cara tem que ser preso. O cara tem que ser preso, amigo. Frota, então, você falou assim, nós estamos acostumados, não tá, não? Eu repito. Uma semana antes, falei pro Aydar aqui no Estado 97, que se eu fosse conselheiro de São Paulo, jamais votaria nele. Falei que ele seria o pior presidente da história de São Paulo. E há uns meses atrás, falei pro Sombra. Duvido que ele chegue ao final do mandato. Aí, ó, agora... Como ele vai se explicar tudo isso? O dia que ele veio aqui... Mas isso é caso de o Dove Zero, velho. O cara tem que ser preso. A gente tem um integrante que apoia ele, né, Mota? Falei pra todo mundo que ia ser ruim. Mas tem gente que defende ele, viu, gente? Conhece e defende ele, não é possível. Tem parte dos São Paulinos que acha que ele é vítima de uma grande conspiração. A única parte da torcida que eu conheço que defende ele se chama torcida... como é que é? Independente. Torcida TTI. Torcida Tricolor Independente. Que... por esse ano todo, passou indo ao estágio, gritando contra a Taíde, gritando contra a Muricy, gritando contra o Osório, contra Ganso, contra outros vários jogadores, e contra dar nenhuma palavra, não falou nada. Hein? Ninguém entende o que a torcida Tricolor Independente vai fazer no estágio e que gosta tanto assim do Aydar, né? Não sei. Frota. A grande questão, Frota, aí, é como separar o time disso tudo. O joio do trio. Porque, muito difícil. Porque, né? Politicamente, isso não vai terminar aí, a coisa vai degringolar, vai daí pra pior. E agora, como fazer pra não deixar isso ir pra dentro? A minha expectativa como torcedor é que o elenco mostre uma coisa nas próximas semanas que não mostrou nos últimos dois anos. Que é culhão. Que é ir pro jogo e jogar e mostrar raça. Ter vergonha de perder, né? Pegar a bola e levar pra frente e ganhar o jogo na raça. Eu digo isso e faço esse tipo de comentário porque pode ter um reflexo. Hoje eu tava... não assisti todo, mas o pedaço que eu assisti do programa lá do Benja no Fox Sports, eles dizem, inclusive, não sei se você tem essa informação mesmo, que o Rogério, e parece que o grupo não queria o Milton Cruz, a efetivação do Milton Cruz. O Rogério, no lançamento lá do... na semana do relógio dele, sim, ele falou em entrevista, falou, olha, o treinador, ele falou que gostaria que fosse o Milton Cruz até o final do ano. Então você ter um técnico novo, começando uma carreira, né, que é a do... Eu não estou questionando aqui se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara... Mas o cara já chega numa situação, velho. Complicado, né? É complicado. Já chega no foguete. É, fácil, é isso aí. Não. Agora, eu dou só uma coisa que eu queria falar. A situação rápido, do Dário parece algumas coisas na política. Se ele renunciar, ele escapa de um monte de complicações também. Então ele tá numa parede, tá ficando emparedado. Parece Indiana Jones. A parede vai cercando e pode espremer o cara. Se ele pular fora do barco, é capaz que escape de coisa. Se ele permanecer, vão começar a espoucar mais denúncias. Tá ficando complicado. E vamos torcer... 97... Pois não. Vai. Vamos torcer pra o conselho se movimentar e que as pessoas boas se movimentem. Porque nem todo mundo lá é bom caráter. Já tô conselho, atrás. Conselho, Frota. Conselho tá esperando. Não tá muito lento, bem. Não, tá emparedado. Essas coisas não é. Essas coisas são assim. Porquinho precisa estar gordo. É. Porquinho magro não dá. Na hora que o porquinho estiver gordinho. É a hora. Porque se você faz um negócio. Se você faz um negócio antes, de repente tem uma brecha, o cara se salva. Mas quando tem muita coisa. Quando não dá, você não. Chega já cercado, munido não de dá, tudo, não dá, não tem não mais jeito. É isso tá aí. Certo. Estádio 97 pela Energia 97 em nome de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nome de Esser, gente. Construindo com valor. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. O Benjamin começa dando recado de BV Financeira. Boa, Benjamin. Olha só, amigão, vou falar um negócio pra vocês. Você que tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, o seu caminhão, acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E mais, tudo isso sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar. 3337888. 3337888. E com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Dodô, Zito. Muito obrigado, Benjamin. Agora vamos falar de Recubriplast. Você que está com problema de infiltração, você que está com problema de goteiras na sua casa... Tem problemas de umidade também? E quando vai ameaçar a chuva, assim, putz, vem chuva e vai me ferrar a minha vida. Dá medo, quando você olha esse tempo assim, velho. Mas olha só, vou falar pra você o seguinte, RG, pra muita gente que tem medo, não tenha medo da chuva, não tenha medo. Proteja a partir de agora a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1, RG. Primeira demão, sela. Segunda demão, pinta. E a terceira demão, impermeabiliza. Recubriplast é o único com garantia de 5 anos, hein? Olha só que legal, 5 anos de garantia para Recubriplast, tá bom? Você, meu caro amigo que tá ouvindo agora no seu carro, você que tá aí no seu trabalho, não é verdade? Ou você que tá na tua casa também? Olha, você pode encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, tá bom? Consulte as suas lojas aí em www.sinteplast.com.br, tá bom? sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Sim. Pra quem? Pro Rodrigo, é corintiano louco, velho, cara. Proprietário da loja Espaço das Tintas, RG. É louco. Corintiano é louco. Louco. Rodrigo aí, ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência aí, Rodrigão. Boa. Obrigado. É Recubriplast, meus amigos. Estádio 97, em nome da nova linha Honda CG 160. Novo design, novo motor, novas emoções. Vamos lá. Estádio 97. What the fuck, não, Palmeiras! Fala de nós agora, ô Vilinha. O Verdão... Só gostaria de lhe dizer que estamos trabalhando com todo afinco para buscar o título da Copa do Brasil. E sinto que você está satisfeito com o trabalho. Menos com esse último jogo. Fala, ô Vilinha. Então, Dudu, o Verdão, ele teve várias baixas no setor da volância, né? A volância só no sul, hein? Gostou? Só no sul. No sul fala a volância. Eu já tive lá. Não, lá. Queremos os dois, hein? Lá o cara pergunta assim: qual a tua função na volância? A volância de contenção? É porque nós perdemos os dois titulares. Perderam os dois titulares. Gabriel e Arouca. E hoje você sabia o seguinte: aquele Thiago saiu mais cedo do treino, né? Que machucou também? Não sei, mas saiu mais cedo do treino. Não foi divulgado. Ele não treinou até o fim. esse Thiago que tá substituindo. Mas o Thiago ele não pode jogar a Copa do Brasil, de qualquer maneira não poderia. De qualquer maneira não pode, mas a Copa do Brasil tá longe um pouco. Tá longe ainda. Primeiro jogo do Palmeiras, quando ele voltar a jogar, vai ser contra a Ponte Preta, não é isso? Vai ser no próximo domingo, né? É, assim quando voltar. O Thiago, pelo que eu fiquei sabendo aqui, ele teve problemas estomacais. Ah, por isso que saiu. É, saiu, mas não conseguiu treinar. É uma barbaridade, o cara se morreu, velho. Ah, tudo bem. Enquanto a partida, o Matheus Salles, Dodô, do time sub-20, treinou de novo com o grupo principal. Tá. Tá mostrando serviço lá e... Volante. De volância. Na volância. Tem 20 Quem? Anos, Dodô. Tá Quem? Bom. Quem? 20 anos. Matheus Salles. Tá ficando melhor. Ah, legal. Melhor com o Amaral e com o Giroto. Acredito que devolve. Será? O Giroto não é tão ruim assim. Mas o Amaral é doge, hein? Não, porque... Mas tem também o Thiago Santos, né? Thiago é melhor. Tem Thiago Santos. Pena que o Thiago hoje o Palmeiras... Jogar. O Palmeiras no setor... Da volância. Eu gosto aí, a volância. É Thiago Santos, Amaral e Andrei Giroto. Então, quer dizer, às vezes a necessidade faz a... E o Robinho, às vezes, vai ter que improvisar ali, né? E eu não gosto do Robinho como volante, mas se precisar... Se você for frio calculista, daria até pra colocar um volante mais pegador e ao lado deles é Roberto, segundo volante. Roberto, Robinho... Pela esquerda. Dá pra fazer, se você quiser improvisar. Não é o ideal. Não é o ideal, mas dá pra fazer. É, então tá bom. Tá certo. Vamos, então, agora você, RG. Fala do peixe. É, agora é o peixe, né, do RG. Peixe não, tubarão, ao respeito. Tubarão? Tubarão 5 de novo, não? Só lembrando, viu, antes de falar do Santos rapidamente, o Uruguai faz 1-0, já fez faz tempo, o né? Fez faz tempo. Primeiro tempo, na Bolívia, terminou. Né? Lá na Bolívia com altitude, hein? 1-0 pro Uruguai. Tá no fim do primeiro tempo, eu acho. É. Tá jogando também Peru e Colômbia. Eu só quero dizer, Vieira Maravilhoso. Venezuela e Paraguai. Vieira Maravilhoso, o próximo jogo do Santos é com o Grêmio. Nós vamos esmigalhar o Sila. Vai ser um jogão, hein? Esmigalhar, você tá com medo. Treme, Vieira! Olha, na arena lá o bicho pega, velho. A Colômbia também fez o gol agora há pouquinho. O Teófilo Gutierrez fez 1-0 pra Colômbia. Amigo do mano, Teófilo Gutierrez. Colômbia 1, Peru 0 por enquanto. Venezuela 0, Paraguai 0. Sim. Chile e Brasil... Daqui a pouquinho às 8h30, Argentina e Equador são os jogos que compõem essa primeira parte. Boa. Bora, e aí, Vieira? Ô, RG. Sim. É, notícia boa pro Peixe. Diga. Os lesionados estão voltando. Estão voltando. Estão treinando. Tem uma música, né? Os lesionados estão voltando. Estão voltando os lesionados. Beleza! E eles devem estar à disposição no jogo contra o Grêmio, contra o Imortal. Vamos ver como é que vai ser, né? Quanto maior de todos. Ah, é? E aí, RG... Quanto Fluminense que aconteceu? O único problema... Nós não perdemos, nós empatamos. Ali, eu posso falar, se não é o Diego Cavalieri, é 10-1 por nós. É, mas o goleiro dos caras, né? Fazer o quê? Mas aí, o único que tá complicando um pouco é o garçom do time, né, RG? Que é o Vitor Ferraz. E ele tá com uma dor nas costas e ainda não sabe se ele tem condições de jogo, né? É, mas não... Mais ou menos. Tem tempo pra recuperar, né? Calma. Não tem tempo. Tá com um salão. E aí, aconteceu uma coisa aí fora de campo, né? Sim. O Santos rompeu com a Nike. E a Netshoes, né? E com a Netshoes. Mas ele pode... Ele vai ainda continuar com o uniforme até a metade fica do até ano o meio que vem, né? Isso, fica até o meio do ano e Mas depois... aquele assunto que você tinha levantado já alguns dias atrás... referente a ter o próprio uniforme, tá começando a criar corpo, né, RG? É, mas vamos, ainda tem que evoluir muito, mas vamos aguardar. Então tá certo. Foram as manchetes do Estádio 97 pela Energia 97, né? Vamos partir agora para um momento... antes do momento sem parar, quero dizer o que temos? O Sombra tem recado aqui importante. Ah, o Sombra tem. Sim. Fale de Banditec, Sombra. É, vamos falar agora da Banditec. Quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI... no ano que vem. Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar, para mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Faça diferente, faça Banditec. A Banditec inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório, a primeira com curso de inglês, a primeira com atividades de coaching, a primeira com bolsas por mérito de 20 a 100%. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem a diferença, até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça a Banditec. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. É verdade, Sombra, faz a diferença. Estádio 97 partindo agora para o momento sem parar. Lembrando que quem ligar aqui dizendo as frases, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganha aí um kit Bozano, né? Tem também o da Ola, né? Dizendo Ola, viva a pegação, ganha um kit da Ola também. Eu só quero dizer que programa bom tem que ter merchan. Eu, como conheço você desde Araraquara, Rádio Tribuna de Santos, eu acompanho sua carreira. Você jamais, pelo seu caráter de denudo, falaria que você é o melhor locutor. Apesar de ser! Não falaria, porque você é maravilhoso, Domenico Gato. Você é um monstro da locução esportiva. É verdadeira. E aquele seu comercial lá tá bacana também, que eu ouvi na rádio. Olha, vamos ao momento sem parar do Estádio 97, né? São três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os seus amigos? Use o app sem parar táxi. Olha, umas duas tocando aí. Tem ouvinte pra participar aqui. Tiver aqui, 3284-7097. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Quem fala? É James. Hein? É o quê? Qual o nome, velho? James. Ah, James? Não, aí não. James não. James do não, quê? Não, James não, velho. James. Vamos lá, James. James do quê, velho? James Altman. É o quê, homem? What? Não, não pode ser. Fala aí o nome, velho. What is... velho, posso falar? O Bar não conseguiu escrever James ainda. What Pera... is? Altman, Fernando. Altman. Altman. Isso. Tipo, mãos ao Altman. Sensacional. Já salvou antes da idade. E ô, Domênico, eu não consigo fazer amor com a minha mulher sem acordar o povo. Por quê? Desculpa, eu não vou falar não. Tá. Depois o RG conta por quê. Ô, velho, porque é do lado dele. Quantos anos você tem, cara? 4.3. 4.3, RG. Bom, já falou mãos ao Altman, né? Não, ele vai revelar o motivo agora. Ah, é? Com 4.3, o que acontece, RG? Eu fico com o saco cheio lá no apartamento. Porque eu sou vizinho dele, RG. Essa porra desse meu vizinho aqui. Eu sou vizinho do RG. O que acontece, RG? Não faz nada, mas James muito. James! Quando eu dou uma paulada, ela James. Ó, posso falar? Todo mundo esperava o James fazer uma piadinha com o James Bond. Não. O RG matou no peito. Deu chapéu e bateu de voleio. Porque, isso é pros trouxa. Falar em James Bond, mês que vem tem filme novo, 007. De novo? 007 é esse Daniel Craig, ele é bom pra caralho. É muito bom. Qual Bond que você gosta mais? O Bond do Rio de Janeiro, James Bond ou Super Bond? Ah, qualquer um. Todos são bons. Né, RG? Qual que é o bairro aí, ó, James? E tem o Sepacol, que é o Bond de Boca. Não, também. Ah, tinha esse aí também. Mas, ó, vamos lá. E o bairro? Ah, o meu bairro é fácil, é Jardim das Vertentes. Quem? É o Jardim, peraí. Pera, a ligação dele tá ruim, vocês falam em cima do um do outro, não dá pra ouvir. Jardim do quê, o bairro? Das Vertentes. Das Vertentes. Se é que eu conheço, se é o mesmo, é ali perto do Morumbi, ali na Vila Sônia. Mais ou menos, é entre a Vila Sônia. Mais ou menos, peraí, mais pera, ou menos. Pera, Vila, ouve, é o quê? É mais ou menos, essa Vila Sônia e a Raposo. Porra, mas então é, pô! Falei Vila Sônia. Não, eu fico um pouquinho mais perto do Raposo do que da Vila Sônia. Então não é a Vila Sônia. É ali perto do Jardim Bonfilholi. Também. Corta pra mim, na verdade, meu querido. Vamos lá, James, o time. O time é homenagem ao RG, que... Homenagem ao RG? Como assim? Curta aí, etc. É Santos. Peixe. Chiver. Não entendi, Chiver. Porque eu já tô avisando que o próximo jogo vocês vão perder. Porra, de novo? De novo? Quanto foi o último? Ganhamos 3-1 na Vila, RG. É? Que é? O RG esqueceu. O RG não lembrou, velho. Se o Grêmio perder, o senhor vai correr de novo? É, o senhor vai vir. Eu estava trabalhando. Ah, sim. Eu tenho que dizer que eu estava em compromissos profissionais e eu não pude comparecer. É, porque essa de ficar de filézinho mignon é fácil, né? Não, estamos aí, RG. Quando toma porrada, tem que vir. Ou ele só vem com o prato pronto, né, RG? RG, posso falar? Um dos jogos mais difíceis pro Grêmio esse ano, vai ser o Santos mesmo jogando em casa. Eu acho que até o final do campeonato é um dos jogos mais difíceis que o Grêmio tem. Mas o Santos vem embalado, né, RG? Ô, velhinho, você acreditava nessa arrancada aí, velho? Ah, olha, sinceramente, comecei o ano desacreditado. Eu comecei o ano assim, pensando quando será ou como será que a gente vai chegar aos 40 e tantos pontos para ir da zona de rebaixamento. Depois o ano começou, o Santos foi jogando, foi se arrumando, foi mostrando futebol, foi mostrando desempenho, enfim, foi formando uma meninada aí coesa. Acho que um trabalho aí de segurar junto, abraçaram a causa e deram a volta por cima. Eu acho que agora nós estamos muito bem, acho que se tivesse forçado um pouquinho mais, nós estaríamos aí competindo aí também no topo da tabela aí do brasileiro. Mas já temos um título na mão, né? E sim, muitos times ainda não têm esse título, né? Então, não tem título nenhum na mão esse ano ainda, né? E quem sabe virá um outro aí em breve. Eu acredito que a grande vantagem... É claro que o Santos deve perder aí alguns jogadores. Isso faz parte, é natural. O Lucas Lima deve sair, né? O Giovani, não sei se fica... O outro que pode também sair é o Thiago, lá, o Thiago do meio-campo ali, o volante. Quer dizer, então são jogadores que poderão fazer falta, mas fazer falta no sentido de entrar o ano que vem, e se o Santos conseguir uma vaga para Libertadores, quer dizer, tendo que ajustar novamente. Se não perder muitos jogadores, se perder só, por exemplo, o Lucas Lima. Acredito que Santos e Corinthians devam ser os dois times que irão disputar a Libertadores em melhor situação. Eu digo de time arrumado, né? Time pronto. Eu entendo dessa maneira. E a RG tem que ressaltar. O Palmeiras eu ainda acho que demora. Tá se montando, pro ano que vem. Eu ainda acho que demora. Agora, o RG, sem brincadeira. Mas é logo no início, começo, né? Do ano. Deixa eu te falar uma coisa, RG. Uma coisa que tem que se ressaltar, e ó, que eu nunca tive com o cara, nem sei quem ele é, mas tem que dar parabéns pro cara. O presidente do Santos, ele pegou uma gestão começando. Modesto Roma. Com o nego indo embora, com o cara reclamando. O Santos estava devendo para a floricultura. Eu lembro da manchete aqui, lembra? Todo mundo ria do Santos, que o Santos devia para a floricultura. A gente acreditava que o Santos foi fazer uma campanha desastrosa. Mas o cara... Chegou a entrar no Z4, né? Então, mas o presidente não aparece muito. Você não vê ele envolvido em fanfarronice, em confusão, e trabalha. Então ele tá de parabéns, você não acha, RG? Por hora, né? Aí, a gente não pode elogiar muito. É claro que tem que dar mérito por hora a ele por fazer com que o grupo acreditasse na palavra dele. Sim. É, porque senão, na situação em que estava o Santos começando, tinha tudo para descambar, tinha tudo... Virar Botafogo. Tinha tudo para virar uma zona aquilo lá, né? Um São Paulo Futebol Clube. Tinha tudo, tudo. Tava prontinho para virar uma zona. Tô dizendo isso politicamente, entendeu? Sim. Tava prontinho para isso. Agora, o que tem que se louvar, e por que que eu sempre acreditei e apostei no Santos, com relação a não ter esse problema de cair ou de passar esse perrengue? Porque é muito forte e tem que ser reconhecido o trabalho da molecada lá no Santos, cara. É um negócio impressionante. Quando todo mundo, porra, vai cair, vai acabar, acabou, não sei o quê. Porra, você tem lá, os caras surgem, os caras aparecem, e os caras chamam a responsabilidade. RG, mérito do Pepinho. Entendeu? Tem que dar um mérito pra quem tem. O Pepinho é toda uma equipe, mas ele é um treinador. Grupo, entendeu? E o Pepinho já não tá mais. Saiu? Saiu. Não sabia, não. É todo um grupo, né, cara? É todo um trabalho voltado pra aquela molecada que é impressionante. Então, isso também tem que ser reconhecido e tem que dar os parabéns. O Ricardo Oliveira poderia ter saído faz tempo. Faltava sobre esses bastidores. Sim. Sobre esses bastidores aí, eu também, eu não conheço, obviamente. Eu nem não sei quem assim, tão ligado aí ao futebol, aos bastidores do futebol. Mas dá pra perceber que isso faz diferença, esse bastidor, assim. Quer dizer, tomou a responsabilidade, estamos devendo, nego, vou trabalhar pra sanear. E fez o trabalho e fez bem feito, aparentemente, parece ser bem feito. E o conjunto dá esse resultado. É batidor, é time, é técnico, é tudo. Dá esse resultado. A resposta, ela é imediata. Eu penso que quando... E pelo menos a gente toma isso como exemplo. Quando se trata da gente. No sentido de você ter palavra, de você ter caráter, de você não ficar sacaneando as pessoas, os outros. Então, quando você chega e fala da sua dificuldade e como um líder, colocando para o grupo tudo que realmente está acontecendo e mostrando que você realmente vai ter um empenho transparência, né? Para resolver isso, a as pessoas, é a mesma coisa, né? No seu trabalho, se o seu patrão chega e fala, pô, bicho, esse mês eu não vou te dar 50, eu vou te dar 10 porque eu não posso, né? Eu tô em dificuldade, mas a gente vai sair dessa. Você acredita nisso, né? Você dá um crédito para a pessoa que está abrindo o jogo e sendo honesto com você. O que não pode é enrolar, né? O que não pode é bancar o espertinho. Aí você dança. E outra coisa também, né, RG, que a gente tem que falar. Alguns jogadores que, para mim, por exemplo, estavam acabados de futebol. O Renato, do Botafogo, ele chegou a ser reserva no Botafogo. Ele chega no Santos e ele equilibra aquele meio campo do lado do menino Thiago Maia. A dupla de volantes do Santos funciona muito bem. O Renato tá jogando muita bola, cara. E no Botafogo ele era reserva. No Santos tá dando certo. Eu acho que tem todo esse trabalho, tem tudo isso e não é fácil, né? Principalmente se tratando de campeonato brasileiro. Então sair da onde o Santos saiu, nas condições em que estava, e chegar aí em quarto colocado, é realmente para dar os parabéns e para reconhecer e se orgulhar. É a minha opinião. Boa, tá certo. Tá certo, velhinho? Ô, James, manda um abraço para quem, meu amigo? Bom, quero mandar um abraço aí para a turma do trabalho, lá da LG. Quero mandar um abraço aí para a família. E, RG, eu amo ela aí para minha esposa. Qual o nome dela? Cristina Fernandes. Hoje, não esqueça, hoje é quinta-feira, hoje é dia de molhar o espaguete, hein, velho? Aí vai. Hoje é massa. E realmente é James é o meu motorista. É muito rico, tem motorista. Falou, James, um grande abraço, viu? Ainda tem merchan aí? Manda. Que beleza. Sempre, aqui sempre tem um programa merchan, bom, véio. Tem que ter merchan. Aqui sempre tem prêmio top, velho, pros nossos ouvintes. Então vou começar com a mais fácil aí. Ola, vai. Viva a pegação. Boa, mano. Você ganhou um kit top da aí. Ola, mano. Viu? Ele escolhe o sabor, mano. Aqui tem, viu, velho? Sua namorada vai se surpreender, velho. Você vai mostrar uma marreta pra ela encapada, velho. É. Ela já é minha esposa. Tá aí há 18 dias esperando um filho aí, inclusive. Parabéns, James. Mas, ô, amigão, contenha também aí o negócio, vai encapa a marreta aí com ola, porque filho não tá barato não, velho. Eu que diga, hoje em dia, mano. Verdade, é caro. Mano, compra um PlayStation, mas não faça um filho. Vamos lá, James, vamos. E agora eu tenho dúvida no Bolzano, ainda tem do Kidzania ou não? Kidzania acabou, amigo. Era uma promoção aqui pro Dia das Crianças, aí infelizmente o Dia das Crianças já acontecerá agora nessa próxima semana e não daria tempo de você vir retirar aqui. Então é o kit top da Bolzano. Pra você ficar bonitão pra tua esposa, velho. Qual que é a frase mágica da Bolzano? Bolzano... Calma. Só a nova linha Bolzano. Perdão? Me garante um barbear fenomenal. Boa, garoto! Eu dei uma engasgada aqui pra ver se você pegava no tranco, velho. Aquela garante um barbear fenomenal. Tá ligação aqui também. Tá bom, James, um grande abraço aí. Valeu, obrigado. Ganhou o kit top da Bozano aí. Valeu. Que RG. Uma pro senhor. Valeu, parceiro. Mas peraí, é o momento de você parar. É rápido. Então vai. Porque uma vez eu falei pra ele, o Ricardo Teixeira ia cair, ele falou que não, caiu. E outro dia eu falei quero pra você aqui. Quero saber quando é que ele vai ser preso, não é quando é que ele vai aí, cair. Porra. Não muda as coisas. Né? Muda você, quem tá mudando? Não, o quê? Falei que ele ia ser preso, eu falei, ele vai sair da CBF. E quando deu esse candafio, eu falei, o Blatter vai rodar. Eu falei, só acredito rodou, mesmo. Hein? Então tá aqui, ó. Rodou os três. O Twitter também. Do Jamil Chad, que é o correspondente internacional do Estadão, que mora em Genebra. Olha aqui o Twitter dele hoje. Aquele que foi o homem mais poderoso do futebol, saiu há pouco da FIFA, escondido num carro com vidros negros e coberto por um casaco. Que coisa. Mas não é só ele, não. Não é só ele que tá sendo acusado. Platini. Você desdenha de tudo, tá aí, ó. Não é só ele que tá sendo. Ele, Platini. Ele é o número um. É. Jerônimo Valk, né? Se fosse no agente 86, ele é o agente 0001. É isso aí. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas. Curta a página sem parar no Facebook. Vamos lá, olha lá. As lutas que tem mais ouvinte. Alô? Alô, Domênico. Opa, quem fala? É o Danilo. Danilo do que, Danilo? É Danilo Alves de Farias. Alves de Farias. Aí sim, hein? Quantos anos você tem? Eu tenho 26. 2.6, RG. Viu, Danilo? Às vezes Danilo, Danaquilo. Depende do que você vai fazer, né? Sim. sensacional. Todo mundo achando que o Adilson ia fazer a piada com o Farias. É lógico. Ah, eu Farias, é, ele não, vai no Danilo. Ele surpreende, ele surpreende. Sabe, sabe por quê, parceiro? Porque Romário Farias também. Ah, Farias, né? Tô com saudade, hein, velho? Você jogando bola hoje, hein? Você lembra aí? Você imagina hoje você contra o Chile, velho. Não, antes da Copa de 94. Aí não tinha medo, não. Antes da Copa de 94, né? Você viu as notícias? O boné do Valdívia... Ah, boné, os bonés da seleção de Chile tem boné com a foto. O do Valdívia tá esgotado lá. É. Não, mas o que tá sobrando lá é chinelo. Chinelo do Valdívia, os caras não contam. Tem chinelo do Valdívia, não falta. Você sabe que fabrica um chinelo pra cacete. Tá com saudade do Valdívia, Domênico? Não. Nenhuma. Teve uma história no Chile Brasil um tempo atrás. O Romário foi expulso antes do jogo começar. O cara deu uma mordida nele, deu uma revidada, foi expulso antes do jogo começar. E Brasil e Chile é tão. Se bem que eu vou dizer pra você, Elvira, se ele jogasse bola. Ah, não, porra. Não, ele jogando bola, ele é o melhor. Ele jogando, jogando mesmo. Nesse jogando. No time, nesse time do Palmeiras, meu Deus do céu, os caras iam cansar de fazer gol. Ia. O Gabriel Jesus, vixe, meu Deus. Ô, Danilo, e qual que é o bairro, velho? Opa, quero ver se o Dom Benja aí acerta aí. É só não inventar nome. Ah, tranquilo. Aqui é Jardim Iporanga. Olha, o Iporanga, Jardim Iporanga bacana, é lá perto do Guarujá, ali, alguma praia particular maravilhosa. Mas aqui de São Paulo, eu já fui lá. É maravilhoso, é Guarulhos. Ah, pega o cotovelo aí, velho. Não, senhor. Não, senhor. Tá muito burro, meu. Não, pera só um minuto. Tem Jardim Iporanga em Guarulhos, tem Jardim Iporanga na Zona Sul. É onde foi dado. É onde foi dado o grito do Iporanga. Ah, o grito do Iporanga! Eu não tenho culpa. Passava de palmas pra eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de estar cheio de Jardim Iporanga. Tem Guarulhos na Zona Sul, velho. Foi lá que tá um Pedro deu o grito do Iporanga, seu. É na Zona Sul. Então, agora em Guarulhos também tem. Ué. Aqui perto do Grajaú, aqui. Aqui perto do Grajaú. Na verdade, corta pra mim, por favor, meu querido. O Rogério do Cartório aí foi embora? O Rogério do Cartório tava ocupado. Você precisa dele, não? Você precisa dele? Ele vai pro telhadinho lá. É, ele vai ali pro lado, ver o gordinho que tá. Se precisar, é faco ele. Se precisar, ele vem aí de novo. Ô, Danilo, e o time? Opa, pode tocar o hino aí. Faco o hino aí, Domênico. É o Tricolor do Morumbi. Tricolor! Vamos, Tricolor! Tricolor! O mais querido. Ele tá com a voz do Zé Motorista, esse cara, não tem a voz do Zé Motorista? Tá meio com aquele... Ah, vim, não sei. É, o Zé Chupabim. Ô, amigão. O Harry. Tá aí, Mota. No Mota tá na sala ali dormindo. Ele tá lá de boca aberta, quase babando. Ô, coitado, louco, Mota, e aí, mano? Véio. Mas, ô, amigão, nessa briga aí, Aidar com a Thaíde, você fica do lado de quem? Ah, meu. Eu... sei lá, eu preferia que não ficasse nenhum dos dois. Você tá... separa a briga ou deixa rolar? É, deixa rolar a briga, né? Deixa se pegar na porrada. Pô, mas o Aidar vai tomar um prejuízo, hein, meu? O Ataíde é parrudo, cara. É. O Ataíde parece que bate forte lá pra fora. Mas isso era patético. Mas o mano falou outro dia aqui, eu vou ter que concordar, né, mano? Os dois são avôs, cara. Ô, cara, dois senhores de idade se dando porrada é uma coisa... Mas posso falar pilantra envelhece. Tem hora que... Ah, mas pelo mano. Essa, não. Ah, é velho, não sei o que, eu vou pra dentro dele, mano. Pega um velho, é um morro todo, velho. Fazer o quê, merece? Deus, ele capacitou os seres humanos... com uma inteligência, justamente para que eles possam desenvolver um diálogo e não fazer como os animais, é que muitas vezes, quando eles têm que resolver alguma coisa, eles vão pro confronto. Acontece na selva. Eu te conheço desde moleque, já saiu muito no Brasil, meu amigo. Mas velho, o negócio é o seguinte, conheço as pessoas... bem. Não, mas é que tá, as pessoas, elas têm que ter um bom senso, cara. É, com o passar do tempo, você tende a amadurecer. Você tende a desenvolver, beleza, talvez. Aí, não, mas é verdade. Com o passar do tempo, você tende a amadurecer. Não vou dizer que amanhã eu não possa brigar. Claro, ao máximo evitar a situação. Sim, claro. Porque, querendo ou não, a briga não leva a nada, cara. Ainda mais duas pessoas que representam um clube chegarem a esse ponto de um enfiar a mão na cara do outro. Amigo, dependendo das coisas que uma pessoa fala pra você, dependendo de quem fala, eu não incentivo. Às vezes não tem jeito. Eu não incentivo a violência de jeito nenhum. Eu não incentivo de jeito nenhum. Eu não incentivo de jeito nenhum a violência. Jamais, jamais. Exatamente. A gente não pode chegar aqui no microfone e falar, pô, tem que dar uma porrada na cara do cara. Mas tem gente que fala alguma coisa. Porque às vezes você ouve um absurdo de alguém. O cara tá nervoso, mas é um cara legal, é um cara íntegro, é uma pessoa honesta. O cara às vezes fala bobagem, você releva. Pô, esquece. É, releva tudo. Agora tem gente. Eu não precisa gente, disso, velho. Tem gente que quando fala um negócio, dependendo do que fala. Eu não condeno. Eu não incentivo, mas não condeno. Eu nunca briguei na vida. Nem jogando bola. Faz bem. E olha que eu joguei bola pra caramba. Você é um bom exemplo, hein, Frota? E não brigaria, acho que nunca. Ah, Frota, eu não consigo imaginar uma situação que me colocaria pra frente. Mas, Frota, tem hora que o bagulho esquenta, velho. Olha só, quando se não é o Ataíde dar um soco no Aidar em um hotel no centro de São Paulo, a gente não ia estar discutindo isso agora. Talvez o Aidar não caísse, Talvez ele fosse lá como presidente e continuasse oferecendo as, eventualmente as propinas deles pra alguém, se é que esse e-mail aí que tá vazando é verdade. Mas, Frota, se não fosse a repercussão de um fato tão grotesco, a gente não ia Frota, nem saber disso. O problema, na minha opinião, não é nem o soco, velho. O problema é o que levou ele a dar soco, o motivo do soco. Claro, é claro. Não foi qualquer coisa. A gente fala aqui, quando eu era moleque, caramba, eu joguei bola na várzea. Pô, eu tinha meu jeito de resolver as coisas. Quando a idade vai passando, o mano tem razão. Você vai pegando um pouco de experiência pra não fazer tanta merda. Mas às vezes você ainda faz. Mas assim, cara, dependendo do que o cara te acusa, do que ele fala, você vai pra dentro dele, velho. Não tem jeito, cara. Felizmente. O negócio é o seguinte, primeiro, com relação ao futebol. Domênico Gato, uma pessoa que tá dentro da política... Certo. Principalmente no futebol, certo. Muitas vezes a gente acaba sabendo de algumas coisas que acontecem. A pessoa, se ela não quer compactuar com aquilo, tem que sair fora. Ela fala, ó, desculpe, isso pra mim não dá. Por exemplo, o Ataíde aí, com esse e-mail que o Ben já leu aí, que teoricamente ele teria enviado pro Aidar, com acusações e tudo mais. Uma pessoa que tá presenciando aquele tipo de coisa, Domênico Gato, se sou eu, tá certo? Com todo respeito ao Ataíde, com todo respeito a ele, mas se sou eu e presencio qualquer ato irregular. E eu sou o vice, tá certo? Eu grito na hora. Véi, eu falo, bacana, isso aqui não é pra mim. É, eu também isso aqui falo. Não é pra mim. Por exemplo, no caso do Iago Maidana aí, que o São Paulo contratou e gerou toda uma repercussão, o Ataíde, ele assumiu em determinado momento que ele conduziu essa negociação. Depois, numa reunião de conselho do São Paulo, ele falou, você sabe que não fui eu, você tem que chegar na mídia e assumir a sua responsabilidade. Falou isso pro Aidar. Mas, a partir do momento que não fui eu, Domênico Gato, todo mundo supondo uma série de coisas, todo mundo insinuando uma série de coisas. Levantando, situação. Eu vou colocar o meu na reta. Nem ferrando. Eu vou colocar o meu na reta. O Ataíde demorou demais pra reagir diante dessas situações todas que ele tava presenciando. Porque a partir do momento, Amigon, o Frota aqui, o nosso ouvinte. Desculpa, Amigon, qual é o seu nome? É o Danilo. Danilo. Diante, eu não sei qual que seria a reação de vocês, mas, por exemplo, você vendo uma série de irregularidades, tá certo? Não tô falando que isso aconteceu, eu tô me baseando na matéria que o Ben já leu do UOL, tá certo? Que o UOL aí publicou aí um e-mail que supostamente o Ataíde teria enviado pro Aidar. A partir do momento que eu tô ali vendo uma série de irregularidades, a mídia especulando uma série de coisas absurdas a respeito aí da transação do menino que nem tem culpa, tá certo? Nem tem culpa. Se a parte A, B, C... se envolveram aí, um pagou X e deveria ter pagado Y, e o jogador ficou dois dias inscrito no BID lá por um determinado clube, era a terceira divisão do futebol goiano, e veio pro São Paulo custando mais que o dobro. Então, cara, eu se sou o Ataíde, eu jamais, mas jamais eu ia me expor a uma situação ridícula e patética dessa. Mas o negócio do menino é o que menos importa, não, mas gente. É um contrato, conjunto de fatores, é o que eu tô contrato, falando aqui, o contrato, o Ataíde demorou demais pra reagir. Não é que o Ataíde demorou demais pra reagir. O Ataíde... uma pá de coisa irregular, o Ataíde, ali, abraçado, o Ataíde, eu discordo de você. O Ataíde não demorou demais pra reagir. O Ataíde quis preservar o futebol. O Ataíde pensou no clube, no time. O Ataíde falou, vou segurar a onda pra ver, pra tentar fazer o São Paulo aí no final do ano. Mas aí morre pelo junto. Menos ganhar o título. Mas será que não, eles não pensou que ia junto. Passar batido? Não entendi. Será que eles não pensou que ia passar batido? Não ia passar batido. Gente, não ia passar nada batido. Não ia passar nada batido. As pessoas estão falando desse Maidana, que foi ridículo. O contrato do São Paulo com a Under Armour, isso é um negócio que ele não conseguiu explicar até hoje. É. Quem é que vai receber 18 milhões de reais de comissão? 18 pro Jack. Vocês estão de brincadeira. Se isso fosse no Corinthians há 5 anos atrás, tem uma comissão de 18 milhões pro Jack, lá em Hong Kong, meu Deus do céu, né? Grava a casa ia dar no Jornal Nacional. É verdade mesmo. O Ataíde quis preservar o São Paulo. O Ataíde achou que ele ia conseguir levar o São Paulo pelo menos até o final do ano ali, e depois a bomba ia estourar. Ah, o São Paulo tá um caldeirão. Até porque você não esperaria, agora, mas não vai resolver nada. Você também não esperaria, mas você teria esse sangue frio? Você estivesse na condição dele, você teria esse sangue frio? Olha, mano. Você vendo uma série de coisas que você não concorda, que sabe que mais cedo ou mais tarde vai estourar e seu nome tá junto. Não, você nome, esperaria? O, ah, pelo bem mano, do São Paulo, vou esperar. O nome, pelo bem do São Paulo, deveria ter falado mano, o quanto antes. O nome do Ataíde não está junto a isso. O Ataíde não compactua com nada. Não, mas ele assumiu naquela transação do Aidana lá, Maidana. O Iago. Que não foi ele que conduziu. Não, mas ele assumiu sim. Ele não conduziu, até que o Aidana foi quem conduziu. Ele assumiu sim a condição. Ele falou que tinha sido ele que conduziu. Depois, aí, no encontro da diretoria do São Paulo, ele forçou o Aidar a chegar na mídia e falar a verdade. Falou, você sabe que não fui eu. Ele falou, você sabe que não fui eu. E você deve assumir essa responsabilidade. Então, tanto é que o Aidar chegou e falou, fui eu que conduzi a negociação. Mais uma prova que o Ataíde... Mas, a princípio, ele teria assumido essa responsabilidade. Então, mais uma prova que o Ataíde estava preservando o time. O Ataíde preservou. Agora, gente, não é novidade. Ô Danilo, falei aqui. No dia que eu falei aqui uma semana da eleição, falei pra ele, jamais votaria no senhor. Jamais. E eu também falei aqui, jamais votaria no senhor. E quando ele entrou, eu falei, vai ser o pior presidente da história de São Paulo. Ô Danilo, e nesse caso. O Mota falou que eu plantava crise lá no Morumbi. Aí, ó. O que vai dar na Copa do Brasil? Você acha que o time vai aguentar o tranco? O Brasileirão é mais longo? Eu acho que esse primeiro jogo aí no Morumbi, o São Paulo vai ganhar de 1-0 e na Vila vai dar um empate, viu? Olha só, gente. Empate lá na Vila e a opinião dele, 1-0 aqui. Rapaz. Aí. Mas você acha que o elenco vai aguentar o tranco? Porque esse é o meu medo. Acho que vai sim. Porque... já fraquejou antes, né? Na Libertadores, nas oitavas. O outro São Paulino que teve aqui, Frota, o Mucuru, ele tem uma tese que eu até acho que é assim embaixo. Ele falou que a grande sorte do São Paulo foi o primeiro jogo sendo no Morumbi e o segundo na Vila. Pra fazer o resultado em casa. É, pra tentar, por exemplo, ganhar o jogo aqui e de repente lá num campo menor... se trancar e tal. Agora, se o primeiro jogo já é na Vila, com o time do Santos, que é ofensivo por natureza. Primeiro jogo não é na Vila. Não, como o Curu disse, que a sorte foi que o primeiro jogo era no Morumbi. Se fosse o primeiro jogo na Vila, acho complicaria. Sorte é relativa, né? Tem que jogar muito. Tem que fazer o resultado. Tem que fazer o resultado no primeiro jogo, né? Eu acredito que o Luiz Fabiano vai voltar também nesse jogo já, né? Vamos ver. Isso é bom ou é ruim? É bom. Luiz Fabiano. Ó, vamos ver se vai sobrar alguma coisa até lá, né? Porque pelo que tá vendo aí, velho. Até lá segura. Rogério segura na unha o elenco. Vai ter jeito. Ó, Danilo, manda seu abraço pra quem você quiser, que estamos no momento sem parar. Vamos lá. Sim, vou mandar um abraço pra minha esposa, Cássia. Certo. Pro meu filhão, Kevin. Ah. E pros meus irmãos aqui que estão escutando também aí, vocês aí. Pô, que legal. Obrigado. Valeu, mano. Obrigado. Nada, falou. Valeu, Danilo. Um abraço. Valeu. É, meus amigos, momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. Bota aí, uma. Alô? Alô? Quem fala? É Douglas. Douglas. Fala, Douglas, tudo bom? Tranquilo? Isso. Douglas do quê? Douglas Todo Reis. Hã? Todo Reis? Hoje é o dia de Todo Reis. E quantos anos você tem, Douglas? Consegui, baralho. Quantos anos, velho? Tenho 30 anos, Dodô. 3.0 RG número 2. Me lembra uma música dos anos... 70. Quem é o cantor? Opa, anos 70, qual? Chico Buarque. Ah, grande Chico. Chico. Chico, música. Música diz assim. Todos de ela faz tudo sempre igual. Estacode a seibora. Sensacional. Lembra, Deus? Lembro. E me beija com a boca de feijão. Eu lembro disso. Eu lembro. Isso é cultura, malandro. Chico Buarque. Eu não gosto, mas eu entendo. Pelo amor de Deus. Ô, meu velho. E o bairro? Oi. É fácil isso aí, Jaçanã. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E o quê? E além disso, mulher, vocês estão chamando chuva aí, mano? Coisas, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Vá fazer as compras dele no Bergamini do Jaçanã. Sempre fez. Bergamini, Bergamais. É, Bergamais, é. Time do Jaçanã. Só no Jaçanã. Time, São Paulo Futebol Clube. Tricolor do Morumbi. É o clube da fé, maluco. É o Fala Que Eu Te Escuto, é o Estádio 97, velho. Olha, meu amigo, minha amiga. É o clube da fé, mano. Aqui a gente acredita até o fim. Será, mano? E aí, amigão, como é que vamos nesse Brasileirão? Sem técnico direito, sem diretoria, sem vice-presidente. Quase sem time. Como é que vai? Olha, cara, faz tempo que eu tento ligar pra vocês. Eu falo, tá até emocionado aqui, porque eu falei, ó, hoje eu preciso desabafar no estádio 97. Fica calma. Fica calma, guri. Põe pra fora, amigo. Eu tô ligando há 2 assim. Põe pra fora? Como assim? Ô, Frota aqui, velho. Demais, hein, Frotinha? Ô, Frota. Não, não, aí não. Viado. Ô, Frota. Não. Respeita o sentimento do rapaz, hein? O cara põe pra fora, pô, velho. Você que mandou o cara pôr pra fora, você tá louco? Não, e assim, cada dia que eu olho, que eu leio sobre o São Paulo Futebol Clube nas notícias, o e-mail que o Benja tava lendo aí do UOL, do jornalista lá, eu peguei o turno, não consegui ouvir direito, até vou ler mais tarde, mas nem sei a história que aconteceu, né, se foi suborno, enfim... Só sei que é o seguinte, cara, eu espero que o Aidar, sinceramente, esteja ouvindo o Estádio 97, ou algum membro da diretoria esteja ouvindo o Estádio 97, conselheiro, pessoas ligadas lá na diretoria, membros dentro do São Paulo Futebol Clube. É uma vergonha o São Paulo Futebol Clube. Ou as notícias que estão saem nas mídias, são televisivas, como jornalísticas. Mas, ó, deixa só te falar um negócio. Pode até ser que até o final do programa o São Paulo não tenha presidente, porque está tendo uma reunião no Morumbi e há uma pressão absurda para ele renunciar hoje. Então, eu não sei se já acabou a reunião. Eu liguei para duas pessoas. Acho que aí, né? Eu liguei para duas pessoas lá de São Paulo, mas... Isso que está acontecendo agora, tá tudo no caixa postal. Mas é muito forte. Falaram pra mim que hoje ele pode até ser que antes do final do Estado 97. Mas deixa, posso perguntar uma coisa pra vocês, na visão de vocês? Viu, Mota? Tem um ouvinte aqui que mandou um tweet e falou que ele caiu. Só pra complementar. Muita gente falando, mas ninguém consegue. A reunião está acontecendo. Só pra complementar. Ainda não é. Em cima dessa essa notícia que o Ben já tá dando, eu acredito que tudo tem a ver com a matéria que saiu no Globo. Onde diz o seguinte, que o Ataíde está exigindo urgentemente a renúncia dele, porque tem uma gravação. Mas essa gravação que o Ataíde está usando para fazer com que ele... Mas aí, ó, tem uma coisa aí muito estranha, né? Porque fica muito louco isso. O cara usa tipo uma chantagem. Tem gol, Domênico? Por que ele não apresentou pro conselho? Uruguai, 2-0, ué. Gol do Uruguai, Cáceres e Godin. E por que, Ataíde não convocou o conselho e apresentou, né, a gravação e não fez uma ameaça? Tipo, é muito esquisito isso. Não, mas né? É por isso. É o que eu tava discutindo com o Benja agora há pouco. Porque quis preservar o time. Mas peraí, Benja. Aí é chantagem, Benja. Não, mas a questão não é chantagem, Motinha. Se ele quisesse preservar o time, ele poderia ter conversado internamente com o diretor. Não ia falar com ninguém. Tá certo? Porque você ser passivo numa situação dessa daí, você ser conivente, Motinha, não é preservar o time. É você ajudar a afundar ainda mais o barco. E não é porque só isso. A partir do momento que você pode, talvez, conter uma hemorragia, se você pega e fala, opa, deixa sangrar, lógico, tá sendo conivente. Tem uma coisa na vida chamada política, tem interesse. Fazer isso. Não é política. Eu continuo achando, na minha visão, o Ataíde quis preservar. O Ataíde quis tentar arrastar o futebol, o time, até onde dava. Não, e não é só isso, Mas Benja. Então não vai pra mídia, você gravou, e fala que você tem um trunfo. Uma gravação, um trunfo. Mas depois do que não aconteceu... Não, mesmo agora, eu acho que é chantagem. Porque você chegar pro cara e falar assim, ó, ou você renuncia, ou eu denuncio você... Isso não é chantagem, isso é política, é interesse, é briga, é guerra. É guerra. Ué, leva no conselho, o conselho vota a saída do cara. É guerra, Mota, é política. Política suja. Não é questão de ser sujo ou limpa, política é política. O que está acontecendo no São Paulo, se você for ver, é igualzinho, é muito parecido com o que está acontecendo com o Brasil. Exatamente, igualzinho. Entendeu? Você vê? Aí, de repente, espera, aí aparece mais um escândalo, e mais um. E é igual uma luta de boxe, o cara não derruba no primeiro assalto. Vai minando o cara, vai minando até o cara cair, pô. Fazer o quê? Política. Desde que, houveram as eleições, pessoa que mandou, Deja, você até falou aí, desde que eu vi o Aidar pela primeira vez e veio aqui, eu falei, ó, ele vai ser o pior presidente da história de São Paulo. Eu ouvi, tá, eu tava ouvindo esse dia, desde que esse Aidar, ele abria a boca pra falar, ou eu li alguma coisa no jornal, quando ele foi eleito, que ele veio e falou aquilo do Palmeiras, eu tenho minha família palmeirense, meu irmão é palmeirense doente, É, eu realmente não gostei, a gente brinca, a gente... É, mas assim, a gente é torcedor, né? Vocês é, não ali, é presidente, faz né? Faz o papel. Não o presidente chegar e falar assim, ó, o clube tal é pequena, o clube X eu vou comer... Sabe, eu acho que pega mal, não é igual o Marco Aurélio Cunha fazia. As brincadeiras que ele fazia pra tirar sarro pro Corinthians, entendeu? E o André Sanches respondia de lá. Eu acho que assim, esse cara desde que... Nessa culpa do Juvenal, tá? Não tô falando que a diretoria anterior também era santinha. Porque assim, essa crise que o São Paulo tá hoje, ela vem enraizada desde do terceiro mandato forçado. Do JJ. Que o, é isso mesmo, que o senhor ditador apoiado, do vem, apoiado por quem? Discordo. Por quem? Atual oposição. É, Aidara, Taíde, de onde todos eles que estão ali estão envolvidos nessa história. Não tem ninguém santinho ali, não. Justamente. Não eu tem... acho assim... A oposição que era a situação até pouco tempo, até o momento que o Aidar traiu eles, né? E virou oposição, mas que era a situação e que tem todos os negócios envolvidos também nessa história toda. Então, eu acho que ali não tem santo. Eu acho que havia uma expectativa do Aidar pelo o mandato que ele tinha feito lá atrás, né? Ele tinha inovado, tinha feito bancado umas coisas e todo mundo esperava. Pô, aquele foi um puta... Naquela época ele foi um puta presidente, concorda? Então todo mundo esperava isso. E na verdade se mostrou que não é nada disso, né? Então hoje o São Paulo tá à deriva e tá uma confusão lá dentro, porque quem colocou o Aidar lá foi o seu JJ, tentando manter o plano de poder dele, né? Que ele veio do terceiro mandato... Cometeu um erro! É, já veio do terceiro mandato, fez uma coisa errada, e tentando manter o plano de poder dele, indicou o Aidar. Né? Inclusive, quem era o candidato dele, que era o fiel escudeiro dele, era o Leco, o Casares, né? O Casares até se deslava o Pitbull, né? Do JJ. É, o Pitbull do Juvenal. Justamente. Então, todos eles foram passados para trás e quem foi nomeado foi o Aidar. Então, essa confusão toda começou lá atrás. Todos muitos... eles não foram passados para trás. Quem foi passado para trás foi o Leco. É, que era o candidato, era o natural. Natural seria o Leco. Sim. Mas muitos também foram envolvidos, viu, Benja? Ah, e se isso acontece no Corinthians? Pronto, ia ter... Ah, mas já aconteceu muita coisa lá também. Ah, mano, vai. O Corinthians é exemplo, vai. Domina esse barulho aqui, né? Vocês não provam nada. Ah, não. 1-0-0. Ah, e se isso é no Corinthians? Mr. Key. Ah, isso é uma coisa legal, filho. As confusões. Ah, então acabou com o Corinthians. Você mesmo fazia aí a Marlene Matos. Nada foi comprovado. Faz aí a Marlene Matos. Faz a Marlene Matheus aí. Não, a MSI pro Corinthians. A MSI pro Corinthians foi péssima. Mas eu nunca concordei desde e lá nisso teve essa confusão. Mas o Corinthians, aí depois do rebaixamento, o rebaixamento foi benéfico pro Corinthians. É uma cicatriz que o Corinthians tem que ter orgulho, cara. Pode ser. O Corinthians caiu e subiu com dignidade. E de lá pra cá, o Corinthians é praticamente um Pac-Man com a vitamina, velho. Ninguém consegue derrotar o Corinthians, Benjamin. Foi o maior clube brasileiro. Ai, cara, um Pac-Man com a vitamina. Estão dizendo aqui, tem dois, três influentes, estão dizendo que realmente... Ele ligou para pessoas falando que vai renunciar, mas até agora não é oficial. Não, mas ele caiu, vamos deixar claro, ele caiu. Ainda não. Caiu. Acho que antes de ontem. Caiu? Caiu no hotel. Antes de ontem, quando tomou murro. Tomou murro, ele caiu. É que hoje pode cair a segunda vez. O Douglas, mande seu abraço para quem você quiser, que estamos no momento sem parar. Vamos lá. Douglas, muito obrigado aí pela participação. Sou ouvinte de vocês há muito tempo. É, quero mandar uns abraços aqui, Fica a galera que joga bola comigo lá no Guapira, lá. Ah. É, Paulinho, Alessandro, que estão ouvindo aí. Alessandro Santista, o Paulinho que acabou de fazer uma cirurgia pra trocar de sexo aí. Paulinho, boa recuperação pra você aí, eu sei que você tá ouvindo. Virou Paulinho. Acho que é corintiano. Marcelo, dele, isso, o Marcelo que é parceira dele aí, ó, também tá mandando um abraço. Enfim, fazem, velho. Que coisa. Pra vocês. É, e assim, eu queria o RG, tá aí? Manda. Aqui. Ô, RG, esse ano eu vou casar com a minha noiva Mariana. Tem certeza, velho? Eu tive com vocês lá no estado do Morumbi, lá a gente gravou um vídeo, que eu esqueci de mandar um amo ela pra ela. Tá. Queria que vocês mandassem agora um amo ela especial pra minha noiva querida, maravilhosa, Mariana, que tá aqui ao meu lado ouvindo vocês, que virou fã de vocês também, que adoro ouvir vocês, racha o bico aí. Queria que você mandasse um amo ela especial. De casamento, dia 19/12. Inclusive, eu sou convidado, pode ir. Tá? Não, contrata o Domênico que é bom, viu, velho? Leva o Domênico. Não aparece em festa assim se pagar. Não sei se presença. Você já contratou ou não. Não, desconto. Se você já contratou, rescinde. Eu tenho bala pra isso, pô. Não, Domênico não é caro, não. Domênico não é caro, velho. Não é caro, não. Fala pra meu amigo, é festa pro resto da tua vida, cara. Ouvinte do Estádio 97 tem desconto. Tem desconto com o Domênico. E é a festa pro resto da tua vida, a maior festa que você vai ter na tua vida. Manda um e-mail pro Domênico que ele faz um preço bacana. Quando que você vai casar? Lembra de mim. Pera, dia 19 de dezembro. Deixa eu ver aqui. Ô, Domênico, dá um jeito. Põe na agenda. Chega do Domênico. A gente levantou tua bola, você vai agora, pô. Caramba, Domênico. Ô, você foi meio Cássio agora, hein? Deixa eu ver minha agenda. Manda e-mail pra mim. Então, manda e-mail pro Dodô, que o Dodô dá um jeito. Meio Cássio agora. A banda tem, falta de dois. Não, então tá bom, meu. Economiza na lua de mel, mano. Economiza na lua de mel. Você não precisa deitar numa cama king, velho. Você nem vai ficar no quarto quase. Tem lua de mel, Domênico Gato. Já foi o tempo que o pessoal ia pra dar uma marretada, né? Não dá mais. O cara fica viajando, o cara vai andar de camelo. Já marretou tudo que tinha que marretar. Já era aquele lance lá. O cara já quase nem pode mais olhar pra mulher, velho. É, velho. Já conhece de cabo a rabo. Mas, ó, contrata o Domênico que eu recomendo. Qual é o e-mail, Domênico? Qual é o e-mail? Domênico@97fm.com.br. De novo. Domênico@97fm.com.br. Vai que o Domênico é bom. Obrigado, eu falou, meu velho. Domênico. Oi. Eu quero vocês no meu casamento. Vambora. Aí, tá vendo, Domênico? Vai, morcego. Dá tempo. E depois, aquele papaidar nosso. E o Domênico, ele faz a dança da fertilidade. Não, se você não quiser. Faço isso. Faz. É verdade. Se você quiser engravidar na lua de mel. Mas, mano, fala a verdade. O Domênico faz uma dança durante a festa. Sim. E a menina engravida na lua de mel. Não faço. Não, eu não acredito nisso, cara. Tá bom. Danilo, um grande abraço aí, tá bom? Ô, Dodô, posso fazer um merchan aí? Lógico, manda. Só a nova linha Bozano me garante barbeado fenomenal. Boa. Ah, garantiu aí o kit Bozano. Vai bem barbeado pra lua de mel, velho. É, rapaz. Oh. E vou levar ola, hein, mano? Vai. Pode tem que falar a frase. Como é que é? Portuga também leva. Qual leva a frase, mano? Quando traz, sabe quem? Da Ola, Ola Viva! Ola Viva Pegação! Aê, garoto! Vem o kit da Ola, mano. É isso aí. Encapa a ferramenta mesmo, porque o filho tá muito caro, velho. Tá bom, falou, Douglas. Tá falou, certo, mano. Aí, obrigado. Valeu, parceiro. Bora, Idá! Bora! É já! Bom, fechamos o momento sem parar, Sombra. Boa. Vamos lá. Esse foi o momento sem parar no Estádio 97, 3 ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que impernam o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar em todo lugar. É verdade, esse é o Estádio 97, na Energia 97. Em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Em nome de impermeabilizantes, Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E agora, mano, tem um recado aí importante da Câmara, né, mano? Opa. É verdade? Com certeza, Domênico Gato. Agora é o momento cidadão, hein? Aí, rapaziada, é hora de você reivindicar, é hora de você cobrar, é hora de você mostrar que você tem direitos, bacana. Sabe por quê? Atenção. Atenção você que é morador da Vila Mariana. Essa é a sua chance, amigão, de apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a sua região, o seu bairro, a sua quebrada, velho. Você que gosta aí do seu bairro, eu gosto do bairro onde eu moro. Eu adoro o bairro da minha namorada. Eu adoro o bairro dos meus amigos. Então, amigão, você tem que cobrar, cara. Você não elegeu um vereador, você tem que mostrar pro cara que você é ativo, que você tá lá cobrando, que você reivindica, que você não é trouxa, mano. Tá certo? Participe da sessão pública Câmara no seu bairro. Ó, ela vai acontecer nessa próxima sexta-feira, dia 16 de outubro, a partir das 18h30, tá certo, Motinha? Sabe onde? Na Associação Mi, tá certo? Ah. Localizada ali na Avenida Lins de Vasconcelos, certo. 3352, boa. Ou seja, 3352. Ali na Vila Mariana. Todo mundo conhece. Quem todo não mundo conhece, conhece a Vila Mariana, na Vila Mariana. Ó, e é muito próximo do metrô Vila Mariana também, velho. Pertinho, então, ó, pertinho. Na Associação Mi, tá certo? Sexta-feira, dia 16 de outubro, a partir das 18h30, tá certo? Anota aí na sua agenda, compareça, avise os seus amigos, vizinhos. Leva até o cachorro, velho. Mas o cachorro não pode entrar, ele vai ficar na porta lá. Você depois deixa ele pode ficar alguém chorando, né, tá mano? Falou, ó, o cara não faz nada pelo meu bairro. Lógico, tem que ir lá cobrar, tem que cobrar, véio. Tem que reivindicar, mano, tá certo? Dá para sugestão. Mais informações, claro. Mais informações, amigão, acessa aí o portal da Câmara Municipal de São Paulo. Ó, câmara.sp.gov.br. Câmara.sp.gov.br. É a Câmara dos Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Boa, mano! É, vou falar agora da loja do Estádio 97. Boa. Loja do Estádio 97 bombando de novos produtos aí, ó. Se você de repente vai comprar aí um produto do seu time ou presentear aí os seus amigos, acesse agora mesmo www.lojadoestadio97.com.br. Somente produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time. Olha só que legal, né? E agora, atenção, que agora tem oferta, hein? Boa, quem Domino. Comprar agora... Agora, mas tem que ser agora. Tem que ser agora. Sim, tem que ser agora. Tem que ser já a moto, então, promoção. Ó, acessa agora, acessa, vai. Acessa isso, isso, vai lá. Loja do estádio 97.com.br. Quem comprar agora uma mochila do estádio 97... Linda, RG, importada, maravilhosa. De qualidade. Maravilhosa. Dá uma acessada pra você olhar lá. Comprou a mochila do estádio, tem um desconto de 10%. Mais... E ganha uma camiseta do Estádio 97 e o frete também, que vai levar grátis. É grátis, não paga nada. Vai entrar na sua casa de graça. Calma. Você tem um desconto de 10%, ganha a camiseta e o frete é grátis. E o frete é grátis. Exatamente. Fácil. Ó, porra, e essa mochila é linda, protege seu laptop, protege bem, caramba, é importada, muito bonita. É uma grande oportunidade pra você, hein? Grande oportunidade, como o Mota disse, a senha do cupom de desconto é Mochila do Estádio. Você escreve tudo junto em minúsculo, tá bom? Mochila do estádio. Escreve tudo junto aí em minúsculo. E mais uma vantagem aí, porque o valor agora do frete também caiu, hein? Após efetuar a sua compra aí, antes de fazer o pagamento, vai aparecer um espaço para você digitar o código. Então digite Mochila do Estádio, minúsculo. Acesse agora mesmo www.lojadoestadio97.com.br. Também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. Eu vou entrar agora pra comprar pra minha amiga Dayana, que hoje é aniversário dela, Dayana São Paulino. Um beijo, tio. Então, grande tá bom, Dayana. Beijo pra Dayana aí, minha tá amiga Dayana. Esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de Incorporadora Esser, construindo com valor, hein? É. Também em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Deixa eu ver mensagem que chegaram aqui. Tem polêmica, né, Dô? Ah, boa noite, Dodô e amigões. Mais uma vez, o Benja Mito provou que é o mais coerente e imparcial com seus comentários sobre o São Paulo e sobre a FIFA e a CBF. E bateu com um binguelo na testa do RG e do Mota. Do Mota, é. Ele colocou aqui. É, mas é verdade, você não falou bateu o binguelo. Você não falou que eu queria plantar crise no Morumbi? Tá aí, agora aguento. É torcedor de São RG Paulo falando. Não sou eu. Quem tá o RG, eu falei que os caras iam cair e ele não dá o braço a torcer. Ele fala, não foi preso. Esse demente. Eu não falei que ele seria preso. Esse demente. Falei que os caras iam cair em tudo. Esse demente. Falar que os caras vão cair, isso é óbvio. Um dia vai cair. Um dia vai cair. O que eu disse. Você tem coragem de falar isso? Tenho. Quando eu falei que o Ricardo Teixeira ia cair. O que eu cobrei. Ele falou que o Aguirre ia ser técnico, não foi. Eu falei que eu perguntei. Ainda outro dia você falou que eu primeiro a falar. Eu perguntei pro Aguirre o que eu falei. É que você é invejosinho, então deixa eu te falar. Você não sabe responder. Lógico que você mente. Por isso você defende o Aidar. Por isso você defende o Aidar. Eu não defendo o Aidar, então prova que eu defendo o Aidar. Opa! Prova! É, parou agora. Para de falar besteira. Parou agora, que agora não dá pra defender e pensar. Eu vou destabilizar ele, vou falar que ele apoia o Aidar. Não. Quem tá mandando em mim é o São Paulino. Fala pro São Paulino, fala pra mim. Quem tá aí babando ovo? Quem babou ovo do cara aí foi você. Você que babava ovo inteligente, eu não. Tá aí, ó, eu vi como não. É que você tentou e não conseguiu a carteirinha. Olha aí, ó. Não, vai lá. Vai. Você não tinha orgulho limpar. Dessa diretoria que você falou no ar? Aí, vai lá, limpar. Defende João... agora. Bom, João Eudes mandou... Defende os caras. Chega. João Eudes mandou um e-mail. Corante, amigões. Mota, política é suja por natureza. Dodô, briga. Tem musiquinha do... Não tem mais musiquinha, não. Não faz isso, não. Tem musiquinha. Vai causar mal-estar a musiquinha. Olha aí, ó. Não é essa. Esse é velho, hein, velho. Porra, Superman, o bicho. Ô, mano. Isso. Ah, de catar. Boa, anel de couro, mano. Isso é de 2002, hein, velho. Meu Domênico. Tem 13 anos. O Daniel Perrone retuitou aqui. Um abraço pro Daniel Perrone, o melhor Perrone que tem. Pro São Paulinos aí que... Aline Fanelli, que parece que é repórter, né, do jornal agora. Sim. Ela diz o seguinte no Twitter dela. Aidar acabou de sair de uma reunião e disse aos presentes que não vai renunciar. Não seus vai. Seus conselheiros. Não vai. Não vai renunciar para se afastar lá naquele... Não, então, tem duas possibilidades. A outra possibilidade é ele pedir licença. É, licença. E quem assumiria não era o presidente do conselho, que seria o Leco, seria o Casares. Bom, certo? Com essa licença. Então, a outra possibilidade seria ele renunciar, o Leco assumiria e convocaria eleições em 30 dias, né? Então, agora estamos aguardando. Mas vamos ver a parte oficial. Tem muita gente chutando, né? Mota, ah, caiu pra falar só pra dizer. Ah, eu falei primeiro, caiu, mas Mota, é o seguinte. Ninguém sabe ainda oficialmente o que tá acontecendo. Mas Mota, acontece o que acontecer, já é uma puta vergonha, né? Pode não, ser o que for, certeza. Já é uma puta vergonha. Agora, o São Paulo precisa pra que haja um impeachment do presidente Aydar. Ele teria que ter, dos 240 votos, teria que ter 180. Né? Assinaturas, é, né? É, não, teria uma reunião do conselho, seria só votado, 180 teria que votar a favor do processo impeachment. De impeachment. É só o Ataíde chegar lá com o gravador, ligar... E ligar na frente de todo mundo. Mas mesmo assim seria difícil, RG, porque tem muita gente que gosta de fazer uma politicagem, como até o Beto disse. Vamos aguardar. Porque você sabe como é que é, né? A cabeça desses caras. Oh, né? Mensagem cartilha. Aqui também do Doriano Meira. Doriano de novo, olha lá, mano, amigo do mano, Doriano. Ei, Mota, não que eu queira gorar o São Paulo, né? Mas o treinador que chegou lá... terá mais trabalho que a depiladora da Cláudia Ohana. Essa trabalha, lixo. Essa não, trabalha. Não. O Dorinho vai chegar com o trabalho azeitado, ajeitado, preparado pelo Osório. É, sim, é só exatamente. Ele não estragar tudo. É só não colocar estragar. O time pra jogar pra frente, na com a verdade, zaga adiantada. Exatamente. Botar o Osório deixou tudo pra fazer o lançamento direitinho. Na verdade, eu fiz um filme com a Cláudia Ohana. É, mas estão falando que você tá apoiando a presidente. Não, é porque eu tenho a Lei Rouanet. Sabe qual é o nome do filme? Eu ouvi dizer aí. Sabe qual é o nome do filme que eu fiz com a Cláudia Ohana? Não tenho a menor ideia. Sabe qual é o nome? Qual o nome? O Massacre do Pesto Barba. Ah, mas é melhor com o Bozano, é verdade, sempre. Samuel, olha só, mandou aqui, Domênico, nosso Verdão será campeão da Copa do Brasil. E a galinhada já tá tremendo em saber que vamos para a Libertadores. Chupa, mano, modinha. Mas a galinhada é o quê? A sua tia? Ah, não! Briga! Aí, mano, maneira na parada, senão vou te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Eu, seu playboyzinho! Ele se mata se fizer isso. Mas pera lá, eu não entendi, porque ele não discriminou, Domênico. Eu queria saber a quem ele se referia. Não, fala de novo. Se é galinhada caipira, qual galinhada caipira? Tá provocando o juiz. Angola, né? Pode ser. Não, eu só fiz uma pergunta inocente, velho, porque eu não tenho maldade no meu coração. Não, não. Eu perdoo as pessoas. Né? Isso. Você é do bem, né? É, mais mensagem aqui, por exemplo, o Rafael Navarini. Boa noite, Dodô. O ser mais imparcial do mundo. Ei. Mande um abraço pro pessoal da onde? Do Racha Canela. Nossa. Vamos ganhar das sereias e rumo a Libertadores. Abraços. Nossa. E mais? Rapaz, só. O cara tá ofendendo, viu? Márcio Arjonas. Que time aqui. É que vai fazer tudo isso? O dele. O São Paulo, né? É. É o Racha Canela. Ah, mais legal agora o cara lançou. Ô, a Fortes Mori com o Aydar renunciou. Mas o anúncio só sai amanhã, viu, gente? É. Lançou hoje pra dizer que só sai amanhã. Tipo, ó, eu falei ontem. Márcio Arjona, salve, amigos. Ouço você desde pequenininho, né? Como é que é? E esse ano me formei na faculdade. Estamos ficando velhos, hein? Vocês lembram quando o Dodô tinha um amigo imaginário chamado Philip Pitt Van Putten? Tem até hoje. Abraço, Marcinho Arjonas de Pirituba. Ô, Márcio, não é, não. Se você procurar se informar e colocar lá no Google... E se colocar, você vai ver que é um ufólogo dos mais conceituados. Inclusive, ele tem um jornal chamado Van Putten News. Inclusive, o Domênico fez a festa de casamento do Felipe Van Putten. Não fiz, mas estudei com ele. Estudamos juntos. E se colocar no Google, você vai ver quem é. Quero ser que Van Putten não é artista. Posso provar, demônios? Mate-me, demônio. Quem cai primeiro, o Cunha ou o Aydar, hein? Olha. Boa pergunta. Aydar. Tá feia a coisa, hein? Mas ele cair, né? Se ele ficar no cargo. Ivan Costa, fala galera, adoro ouvir vocês. Falando do Verdão, eu acho o Rafael Marques um jogador que pensa rápido e às vezes os outros jogadores não o entendem. Eita. Ivan Costa, Palmeiras de Caieiras, tamo juntos aí. Dodô é o mais imparcial do Brasil. Mano, você é fera, cara. KKKKK. Obrigado, amigão. Valeu, parceiro. Mandou aqui, tá bom? Tamo junto, mano. Amigos, obrigado. Hoje eu li uma reportagem no Estadão em que o Mansur afirma que o Marcelo, o Marco Aurélio Cunha e o JJ estariam se reunindo para uma suposta eleição em chapa única. Vocês acreditam nisso? Não acredito. Da outra vez o Marco Aurélio foi candidato. Dessa vez ele tá na CBE. Tá de... que vai se reunir. Não, mas o Marco Aurélio, eu não acredito que vai ser candidato. O Marco Aurélio não ia colocar a mão nessa cumbuca nunca, velho. Tá, nem o JJ. Ele tá no JJ, Domenico. Ah? Ele tá numa outra vibe. Mas ele tá numa vibe meio estranha na CBF, né? Vamos combinar. Não, mas ele é agora, ao que me consta, é um dos caras, é um dos cabeças do futebol feminino, com puta salário, sem cobrança. Viajando pelo mundo. Futebol feminino, sem cobrança. Ninguém cobra nada. Quem cobra futebol feminino? O que é cobrança? Qual é o salário dele? Velho, numa boa. Se o Brasil de futebol feminino for eliminado na primeira fase da Copa do Mundo, você não vai pra frente da CBF reclamar. Mas sem cobrança alguma, cara. Não, não tem cobrança, mas o que, que ele tá ganhando? Se a seleção brasileira feminina tomar 7-1 da Alemanha, ninguém vai falar. Ninguém vai nem ficar sabendo. É, mas a minha dúvida é o que, que ele tá fazendo na CBF, se aproximando dos diretores. É, pra, ele tá trabalhando. Pra gestão pra ele, tá ganhando. Tá trabalhando, não tem tá cobrança. Não, é. Tá cobrando, ele tá fazendo um trabalho de desenvolvimento de um esporte que é pouco desenvolvido no país, que é o futebol daqui feminino. Daqui a pouco sai do feminino, vai pro masculino. Ó, vai que Niki ele, que tá. Vai que Niki ele consegue bons resultados, aí ó, uma porta aberta. Eu acho que ele pensa em seguir carreira na CBF, só que a CBF é complicada. É um mar de lama também. Difícil. Aliás, o que, que no Brasil não é um mar de lama? Verdade. Né? A estádio aqui é fantástico. Tô impressionado com o prédio, bom, com a galera, tem comida. É. Isso é bom. É, o Fábio Viana diz aqui: oi, Domênico, você acha realmente possível ter havido? Existe ter existe, havido? Existe. Ter existe, havido existe, desvio ter de dinheiro do tricolor? E chupa, mano. Claro que eu acredito no Brasil. Havido, se no Brasil, se no Brasil. Tem todo lugar, por que, que só lá não tem, irmão? Benja, você conhece o Rafael Bussala, editor do Lance? Susto. Gosto de Bussala. Não, Bussala é legal. Tá, o Vessone retweetou um Twitter que ele acabou de escrever, dizendo que esse lance da briga de Aidar e a Thaíde Guerreiro, referente a essa comissão aí, de essa discussão da grana, de comissão, é referente a um jogador da Portuguesa, cara. É? Isso foi o que foi dito agora. A Portuguesa tem tido propostas dos seus jogadores. É. Principalmente do Guilherme Queiroz. Agora, não sei se a Portuguesa sabe disso ou tem alguma coisa a ver com isso. Mas vai brigar com uma comissão do jogador que não veio? Qual é, o foi jogador da Portuguesa então, que veio a última por vez? Isso que eu tô dizendo. Foi uma a última vez do Vessone, jogador que mas, veio. Mas às vezes, Mota, tem uma coisa. Às vezes o jogador já tá apalavrado e depois do campeonato da Série C ele poderia seguir pro clube. Não sei. Não, mas já teria saído notícia que o São Paulo estaria interessado não, no jogador. Mas às vezes não, porque a Portuguesa tá no meio da final. Às vezes ele acertou e não vazou. Pode acontecer. Não tô dizendo que é. Tô dizendo que pode acontecer. Olha, o que teria que acontecer, que até agora não aconteceu, é o seguinte, acontecer. O Ataíde deveria ter chamado o conselho, se é uma coisa tão grave, então se reúne expõe, todo mundo, expõe. Coloca a gravação, o gravador em cima da mesa, assim, contigo, Mota. Olha, acho, Mota. É isso aqui, gente, aconteceu isso, mas isso, agora aí. Desculpa, errei, eu era o vice do cara, era presidente, era diretor de futebol, mas o cara isso tá aqui, fazendo ó, pelo isso aqui, bem ó. Do tá São bom. Paulo. Pelo bem de São Paulo. Eu não tenho dúvida que ele ia fazer isso. Ouve o que eu tô te falando. O cara tentou, o cara pensou no clube. Se você for ver... Pensou no clube divulgando pra todo mundo assim antes de fazer a coisa? Porque a coisa chegou num patamar que não dava mais. O cara segurou até onde deu. Pensou. Com todo... Tô falando a minha opinião. Então deixa eu te perguntar. Qual clube, que tem uma puta de uma crise política e o time não afunda? Não, tudo bem. Fala pra mim um. Não, eu concordo com você. Fala por isso que eu falava com o Osório. Por isso que eu falava com o Osório. Porque o Ataíde... Ele blindou. Ele fechou. Era outro mundo. O Ataíde, ele fechou. Tinha o São Paulo do Morumbi, tinha o São Paulo do CT. Não, o Aidar mal pisava no CT. Desculpa, a gente tá falando duas coisas diferentes. Cara. Não, eu tô falando por que ele não fez isso antes. Tô falando da gravação. Porque ele segurou o negócio. Ele quis, o Ataíde quis, O achou. Santos começou com crise, velho. Foi campeão, o Santos começou com crise. Mas não foi. E que crise, hein? Não foi uma crise. O jogador indo embora. Porra, não, mas não foi. Foi um problema financeiro. Não foi crise que nem tem o Corinthians, que nem teve Palmeiras. Não, agora, aquele cara que o Benjamin colocou no ar, hein? O Benjamin, o CEO, tinha razão, hein? Eu tô falando de duas coisas diferentes, desculpa. Eu acho que eu tô falando assim, hoje, depois dessa história que aconteceu do soco, por que o Ataíde não convocou os conselheiros e falou, olha, gente, é isso que aconteceu. Porque, sabe por quê? Repito. É outra porque história. Tem um negócio chamado política, tem um negócio chamado interesse. Então, as pessoas sabem, tá pelo interesse dele, as pessoas sabem a hora certa de agir. Você precisa estar mais munido de mais coisa. É. Os caras estão levantando. Você acha que os caras estão quietos? O Aidar é um cara odiado lá dentro de São Paulo. Você sabe quantas pessoas estão lá levantando coisas dele faz tempo? Faz tempo. Por que então? Ó, já podiam. Ó, quando saiu o negócio da Under Armour. Não é agora. Quando saiu o negócio da Under Armour, por que você acha que o Conselho de São Paulo. Ah, vamos cobrar. Se reuniu, é. É muito ficou mais coisa negócio, pra fazer. Né? Não pagaram. É que até agora ninguém explica, meu amigo. 18 milhões de reais de comissão. Que não foi pago. Pro Jack. Jack. Em não foi Hong pago, Kong. Hein? Que não foi pago. E me admira, ô Domênico. Você tem 18 milhões a receber. Você não executa? Porra, velho, você não entra na justiça. E por que que ninguém que tem a receber 18 milhões executou, ninguém acionou o São Paulo? Por quê? Porque não tem nada assinado. Porque, não, lógico que tem, porque as pessoas estão fazendo o quê? Na hora, vão entregar tudo de bandeja. É. Mas não tem a menor dúvida. Mais repito, um que, é política. Mais um que está dando aqui que ele não renuncia. O SPN. Ele disse que ele vai assumir o Lázio da Casa Verde, no meu amigo que está aqui, ó, Lara. Estádio 97, na Energia 97, senhoras e senhores, em nome de Banditec. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse, meus amigos, banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Em nome também da nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. E o Benjinha vem com recado de incorporadora S. É, porque agora é a hora, tá bom pra caramba pra você investir no imóvel, tá bom pra você investir, tá bom pra você comprar pra morar, tá bom pra tudo. Ó, mano, para de enganar a Taizinha, falou que a coisa tá difícil, que não dá pra comprar um AP, porque dá sim, com a S dá sim. A S tem negociação flexível, a S tem atendimento transparente personalizado, a S tem uma baita qualidade no acabamento, localizações privilegiadas, imóveis com altíssimos índices de valorização. E tem o Rafa Horn. Tem o Rafa Horn que tá bravo com São Paulo, tá chateado. Aí ele fala assim pra mim, pô, o bicho pegando o Sombra tá viajando pelo Mediterrâneo. Pô, Rafa, o Sombra tem férias também. Pra vocês terem uma ideia, 92%, mais de 92% dos clientes da Esser comprariam Esser de novo. Então, se eu fosse você, eu também comprava ou investia no Esser. Conheça essa história também, essa história é legal pra caramba, fica ali na Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. Mais informações, acesse esser.com.br, o ligue 3066-0900, 3066-0900, Esser. Construindo com valor. E a S está contratando aí em breve aí um baita de um corretor também. O cara vai. Esse vai vender, vai fazer barulho. O S está contratando um corretor de imóveis aí, que eu vou te dizer. Mandar um abraço pro Rafa, pro Alan Horn, um beijo pra Paula Gil, vai casar 16 de outubro, ao som de Domênico Gato, que só que ela falou que só quer axé só? E sertanejo. O Domênico é profissional, pagou, ele faz, tá certo? Um abraço pro Guilherme, corintiano, e pra toda a galera da S, Donozito. Fala aí, Mano. Ô, Domênico, eu queria solicitar aqui a ajuda dos nossos amigões aqui, recado, os ouvintes do Estádio 97. Sim. É, eu queria pedir aqui, encarecidamente, aí, uma ajuda pra que o pessoal pudesse doar sangue aqui pra um ouvinte nosso. Boa, também. Porra, legal, mano. O pai do Peterson aqui, que acabou passando por uma cirurgia cardíaca. Ele tá ali no Hospital das Clínicas, ali, sabe, na frente do Incor, todo mundo conhece ali o Hospital das Clínicas, ali no primeiro andar. Pra quem não sabe, ali é na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, tá certo? Todo mundo sabe ali onde fica o Hospital das Clínicas, né? No primeiro andar ali tem o banco de sangue, ali você chega e fala, quero doar sangue, independente pra quem seja, cara, mas o nome dele é Antônio Mário Botaro, tá bom? Antônio Mário Botaro. Ele precisa dessa doação aí, do máximo de pessoas que puderem ir lá doar e ajudá-lo, porque independentemente de onde você vai doar e quem você possa ajudar, é importante você ter esse gesto nobre, RG número 2, porque a doação de sangue, cara, ela é um negócio que salva vidas. Parece que não, parece um gesto de falar, pô, mas meu sangue ali não vai fazer diferença. Faz. Todos os bancos de sangue no Brasil dependem de doadores. Então, você que puder doar, amigão, independente de onde, independente pra quem seja, ajude, cara, você tá ajudando um próximo. Verdade. Tá bom? Sangue, nome medula, dele. Não custa verdade, nada. É verdade, RG, é verdade. Não dói nada, cara, é um processo rápido, não dói, tá certo? Você perde ali... poucos minutos do seu dia, mas você pode ter certeza que você vai salvar uma vida. O nome dele é Antônio Mário Botaro. Tá bom? Valeu, beleza. Rapaziada. Tamo junto. Boa. Estádio 97. Ó. Coloquei esta melodia. Sim. Singela canção. Singela canção. Para. Porque esta e outras canções serão destrinchadas, eu diria. Aonde? Na próxima sexta, não nesta, que é amanhã, a próxima. Boa. Já dia 16 de outubro, festa do Energia na Véia no Castelo. Ai, ai, ai. Baita festa, onde um ouvinte vai ter a oportunidade única de salvar a velhinha que está presa no castelo, RG. Boa. A velha está presa há muito tempo lá, está de saco cheio de ficar presa no Bora castelo. Bora soltar a velha. E um ouvinte que estará nesta festa vai salvar a velha. E esse ouvinte que salvar a velha, um ouvinte. Ele vai ter um prêmio. Tem um prêmio maravilhoso. Qual? O prêmio, aliás, é um prêmio sensacional. Bom. O prêmio é uma cabine pro navio do Energia na Vela na temporada 2016. Aí agora sim. Tá? Exatamente. Então o cara corre o risco de ir na festa, se divertir na festa, salvar a velha e ainda, de quebra, ir no navio no ano que vem. Tem categoria de base, né, meu? Agora, ó. Agora pode ir, né? Bota ali. Tem o R4, R5, manda tudo junto, né? Deixa o Vieira aí. Olha, então não se esqueça, 16 de outubro, a Energia 97 fará a festa da véia no castelo, lá no Monte Castelo Eventos. É um castelo de verdade, você não vai acreditar, é muito legal. Além de termos duas pistas bem legais, sim, numa das pistas teremos os DJs e o showzaço do grupo Metrô, que tá de volta, hein? Boa, legal. Na outra pista, os DJs que marcaram a história do ABC também, que são os The Kings of ABC. Os castelos são de verdade e você vai se sentir na era medieval. Consulte informações sobre os pontos de venda, sobre tickets de transfer. Teremos 4 saídas de São Paulo. Boa, do MASP, do metrô Vila Matilde, aí sim, lá de São Caetano, de Santo André também. Consulte. Você chega lá, pode beber à vontade. Sem vai e volta, de transfer. Não é verdade? Sensacional. Aí sim, festaenergianavea.com.br é o site. festaenergianavea.com.br, acesse agora mesmo. Realização, promoção, promoção exclusiva, Energia 97 FM. Vamos a mais ouvintes? Bora! 3284-7097, vamos lá, Zuruba tocou, tem ouvinte pra participar aí, ó. Já travei. Já travou? Já pegou o ouvinte aqui, ó. Alô? Alô? Quem fala? É o Igor. Como é o nome? Igor. Igor, Igor do que, Igor? Igor Eric Leite Silva. Igor Eric Leite Silva. Quantos anos aí, ó, Igor? 2.4. RG assumiu. 2.4. Ah, eu... Legal. É? O que, que é legal? Não entendi. Você pega o leite. Hã? Não é leite ele? Ele é leite. Pega Igor, o Igor de morango, bate. Sensacional! Uma mistura legal, velho. Sensacional, salvou. É. E qual que é o bairro aí, meu velho? O Dom tá aí? Tá aqui. Tô aqui. Opa, eu não vou falar o que eu moro agora, mas quero ver se você conhece um que eu morei há um tempo atrás. Não. Ah, o que vale é o presente. Ah, se é o presente, é fácil pra você. Tá. Mas eu tenho culpa. Não, mas ele quer falar o outro. Não, ele mas quer não saber é. Se você é o cara. Não. Tá com medo? Não, fala os dois, então. Fala os dois de agora e o outro. Então, não tem medo. Quem é bom, é bom. Certo, o antigo é Parque das Hortênsias. Oh. Parque, olha, o antigo que ele morava lá. No Parque das Hortênsias, lá antes, agora não. Agora aquela, é outro parque. Aquela que mas jogava basquete? Não, aquela não. Parque das Paulas. É, outro eu vou parque. Dizer um negócio, eu vou dizer um negócio pra você. Se é o que eu conheço, você tá bom da Serra. Não. Não é não. Hoje você tá mal, hein? Não, o Parque das Hortênsias tá bom da Serra, é famoso. Não, esse que eu morei é novinho, pô. Hoje você não acertou um. Mas o Parque das Hortênsias tá bom da Serra não é velhinho. Não, quer dizer que a Hortênsia é velha. A Hortência não é velha, a Hortência tá bem. A Hortência mês passado fez 53, pô. Tá bem, você viu lá no Fantástico. Beijo por Hortência. É região de Jundiaí, pô. Jundiaí, aí é. Jundiaí, na verdade, é. Joguei no Et, né? No Paulista, né? E hoje, eu moro agora mas, é Cidade hoje, Camel. Aonde é hoje? Cidade Camel. Cidade Camel? Ah, Camel, eu lembro. É, não. Cidade Camel não é a primeira vez que liga. Já ligou um monte. Já? Ah, não, pera só um minuto que eu vou convidar. Tem Monte Camel. Tem Jardim não, Monte Cidade Camel. Cidade Camel. É, agora... Jardim não, Camel. Cidade só tem uma. Monte Camel é Morumbi. Tá. Ferraz de Vasconcelos, então. Não, é que na verdade a Cidade Camel é uma cidade que pertence a todo mundo, mas não pertence a ninguém. Como assim pertence a todo mundo? Como assim, velho? Mas em Ferraz também. Tem Cidade Camel Ferraz, Cidade Camel Poá. Cidade Camel Itaim Paulista. Porra, são várias holdings da Cidade Camel, né? Porra. Porra, velho. Aí é tão longe, tá até fuso horário, mano. É brincadeira, tá, ó. Aí o horário é outro, tem que estar 011, velho. Para que isso. Tem filial, velho. Ó, mano, aí já tá no horário de verão, velho. Tá bom, Igor, qual é o time? Vamos lá, o time, qual é o time? Corinthians. Ah, Coringão, mano. Como é bom torcer pro Corinthians, hein, velho? Com certeza. Porra, cara, é igual jogar no Easy contra o computador, mano. Vale por vocês. É mole, velho, é mole. Ô, amigão. Diga. Antes da gente falar do Coringão aí, hoje tem um jogo aí do Brasil aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil, ele vai enfrentar o Chile jogando fora. Sem Neymar. E aí, mano, expectativa pra esse jogo, velho, sem o Neymar. Bom... Se você for levar em consideração a Copa América, o Brasil vem jogando melhor sem o Neymar do que com o Neymar. Porque quando eu tava na Copa América lá, até chegar na Colômbia, o Brasil tava jogando naquele jeito, né? Só dependia do Neymar, Neymar. Aí quando o Neymar foi expulso, o time, tanto que todo mundo elogiou, tudo, que o time tava mais entrosado, tava jogando melhor. Porque, querendo ou não, hoje, infelizmente, a seleção brasileira virou como se fosse Portugal ou a Suécia. Portugal só tem o Cristiano Ronaldo, a Suécia só tem o Ibrahimovic. Aí, acabou fazendo aquele esquema. Tem que jogar, o time joga pro cara, não o cara pro time. Concordo contigo. Aí se pegasse, o pessoal fica falando, se o Neymar tivesse contra a Alemanha, não seria 7. Com certeza não seria 7, seria 12, 11, 15, por aí vai. Eita. Não, mas não dá pra frear a Alemanha na Copa do Mundo. O Brasil perdeu difícil, de pouco, né, velho? Lógico. Mas, ó, na boa, mano, o Brasil foi, ó... Eu sou contra a violência, tá certo? Mas naquele jogo, Motinha, tinha que ter parado ali no terceiro. Tinha que chegar lá se tivesse um zagueiro sacudo na seleção brasileira. De chegar e bater no peito lá do Schweinsteiger e falar, bacana, passa o recado aí pros seus amiguinhos aí. Se continuar a apertar inglês, aqui... Mano. Como é que o cara devia falar? Não, tinha que chegar pros caras lá e falar mesmo a real. Porque o Schweinsteiger aí... Ó, o Podolski falava português, mano. O Podolski gosta do Brasil. Eu ia falar, vou dar um recado aí. Ele gosta, principalmente depois do 7. Chegava e dava um recadinho e falava, bacana, dá um recadinho aí pros seus amiguinhos aí. Se continuar a palhaçada aqui, a gente vai quebrar a perna de 2 ou 3, mano. A gente tá no Brasil e nada vai acontecer. Nós somos brasileiros, velho. O que vai acontecer? Mas tinha que ser assim, Mas se tava 4-0, já tinha que parar ali, né, mano? Velho, vamos assim, acabou. Ninguém vai fazer gol. No segundo gol, tinha que falar pros caras, velho. No segundo gol, tinha que chegar pros caras e falar, bacana, aqui não tem palhaço não, você tá achando que você está onde? Mas o que aconteceu é que o Davi Luiz foi lá e falou assim, pô, vai devagar aí, pessoal. Eu só quero dar alegria pro meu povo. Aí não, pra piorar a situação, a Alemanha teve que tomar a coragem de frear, né? Os caras teve a humildade de chegar no vestiário e falar, não, vamos frear aqui, porque senão vai ficar feio na casa dos caras. Tinha que chegar lá, e já que os caras lá, tipo, pega lá uns do Brasil, tem uns do Brasil que falam inglês, mano. Chega lá pro cara lá e fala, ô, bacana, listen me. You like listen me? Como é que é? Your leg. Mandava o Joel Santana lá falar com ele. Chega lá pro cara e fala assim, ó, Motinho, é o seguinte. Chega lá, pega lá o lateral do Brasil. Vai, pega lá o Thiago Silva, o chorão, que ele fala em inglês também. Chega lá e fala, hi, Schweinsteiger. 2-0 Alemanha, tá? Hi, Schweinsteiger. Hi. Aí o Schweinsteiger ia dar uma risadinha assim pro cara, assim, com a risadinha do Bibs, assim. Mas quem que ia morar pra chegar lá? Thiago Silva. Ela fala, listen me, asshole. You like your leg? Ah, mas tem problema, mano. Leg. O Thiago Silva não tava jogando. É mesmo, o Chorão não tava. Mas pega o Davi Luiz, então. Ele não aguenta. Não, chega pro cara e fala, bacana, o negócio é o seguinte. Chorando, vai. Aí o cara, tipo, tá olhando assim, ó, o Schweinsteiger. Of course, man, my leg. Mostrando a perna, tipo, o cara, fala, I will break your leg, motherfucker. Listen. I'm serious. Era só dar uma rascada no meu filho. I will kill your family. Não! Vai matar a família do cara, não! You have children in your house. Não! Vai matar as crianças, não! Eu tô traduzindo, gente. Mano. Chega lá e tu fala, ó. Podia deixar aí, mano, vai ter. Sabe aquelas coisas que o cara fala, ah, ele me xingou. Ia ficar todo mundo falando o tempo inteiro. Essa palhaçada brasileira, ele é muito trouxa, mano. Esse tipo de. Ó, nesse sentido, o brasileiro é otário. Não o brasileiro podia, apanha na Libertadores, Domenico Gato. Vive apanhando na Libertadores, aí quando vai revidada na cara do árbitro lá, o cara é expulso. O brasileiro é tonto. Mas, ó, amigão, eu perguntei com relação ao Brasil, porque eu tenho uma outra pergunta agregada ao Corinthians, já que você é corintiano. O Corinthians, ele tem 3 jogadores aí na seleção brasileira. O Corinthians, ele tem o Renato Augusto, tem o Elias e tem o Gil. Tem mais alguém desse elenco do Corinthians que você acha que mereça uma chance na seleção brasileira? Bom, que eu veja, que esteja jogando, eu acho que o Cássio até que merecia, mas só que o Cássio parece que depois de 2012 deu uma apagada nele, sei lá, que perdeu a vontade. Quando você tava na acha, reserva, ele tinha uma vontade enorme, mas agora... Você acha, mano? O Cássio é um monstro, cara. Sim, mas, tipo, tem bolas que os caras jogam, pô, o cara tem quase 2 metros de altura, o cara não consegue pular, não consegue dar ponte. Ah, mano, eu discordo, hein, o Cássio, na minha opinião, é um goleiraço, cara, o Walter também é, inclusive o Walter, quando entrou, ele deu conta do recado, até defendia aqui a permanência dele, pela bola que ele tinha jogado, eu até sugeri para que o Tite deixasse o Walter durante um período maior, mas o Cássio é um goleiraço, cara, na minha opinião, o melhor goleiro do Brasil hoje é o Cássio. E o segundo melhor é o Walter. Ah, mano, você tá maluco, cara. Lógico que é. Deixa o seu anticorintianismo de lado. Não. Os dois melhores goleiros do Brasil, um é o titular e o outro é o reserva do Corinthians. O Cássio tá entre os três melhores, eu acho. É a maior questão. Melhor? Quem é melhor que o Cássio questão... hoje aqui? Calma, você não espera eu falar. Questão não, de opinião. O Prazo eu acho melhor. Quem? Na questão de experiência, o Prazo é melhor. O Prazo é melhor que o Cássio? É. O Cássio, para, com... o Cássio com o braço amputado é melhor que o Prazo, você tá louco. Mas eu sou o seu louco. Como é que um reserva pode ser o segundo melhor goleiro do Brasil? Você tá louco? Quando jogou no lugar do Cássio, provou isso. Ah, você para de quando beber, Quando o Walter jogou no lugar do Cássio, provou isso. Para de beber. Você fica falando esses tontos aqui, fica tudo quieto. Que o Cássio, é louco. Sácio, porém, o Cássio ele já tem uma bagagem maior, uma experiência maior. Isso que pesa a favor do Cássio. Mas ele falhou duas vezes, não falhou, mano? Não, o Cássio ele não falha. Ele se equivoca. Eu falava isso do Rogério Ceni, você falou que não. Esse goleiro não limpa a esteira do Vitor. Por exemplo. Mas tem um fator pessoas, aí, mano, que você não tá falando. Se fosse falar do Rogério Ceni, se fosse falar do Rogério Ceni, mas, eu vejo... O Mano ia falar que o Rogério Ceni é o goleiro mais religioso do Brasil. Porque quando o atacante passa do zagueiro, ele já ajoelha assistindo a glória. E o mais campeão do Brasil. Então, peraí. O Rogério jogando, tá certo? Jogando, ele tem um Mundial assim como o Cássio também. Tá bom. Um Mundial e uma Libertadores. Tá bom. Assim como o Corinthians também. É. Não, o Corinthians tem dois Mundiais. Qualquer dúvida, acessa aí, ó. FIFA.com, mané. Mas, amigo, eu vejo pessoas criticando o Cássio. Relação à falha que ele falou do Cássio. Eu vejo pessoas criticando o Cássio aí pelo gol que ele tomou contra a Ponte Preta, segundo gol. Eu não achei que foi falha dele, não, cara. O jogador da Ponte Preta ele chutou. A bola ainda quicou no gramado. É, tudo bem que a bola não veio forte, mas a bola veio colocada no canto. E aquele kick no gramado ali acabou meio que dificultando ainda mais a defesa. Ele não conseguiu espalmar a bola um pouco mais pra longe, tá certo? Do atacante da Ponte Preta, pelo fato do chute não ter sido tão forte. Ele espalmou pra onde deu, a zaga que não cobriu. Mas ele é meio estabanado, mano. Cobertura do zagueiro ali, pô. Mas ele é meio estabanado pra sair. Aí é que eu acho. Eu acho o Cássio meio estabanado. Nenhum goleiro no mundo tem. Não, tem uns goleiros que saem muito bem na mas bola, quem mas ele pode ser estabanado é um cirurgião, velho. Eu acho ele meio estabanado. No paciente. E tem outro fator aí, que o Cássio, é lógico, os números são a favor dele. Porque a defesa do Corinthians é muito consistente. O sistema defensivo do Corinthians é a defesa do Corinthians é uma mistura de SWAT com Mossad. Põe o Cássio no gol do Joinville pra ver se ele pega. Quero ver se ele aguenta alguma coisa. Põe o Cássio no gol do Joinville lá debaixo do gol do Joinville. Eu acho engraçado que os caras estão falando, ó. O cara tá falando de Cássio. O Cássio começou no time menor, que era o Grêmio. Porra, cara, caiu, trouxa. Ó, os caras estão falando de Cássio, estão falando de Fernando Praz, estão falando de Vitor, eles estão falando do berço. Da onde saem os maiores goleiros do Brasil. Calma, beleza. E aí, então, os caras saem. Peraí, e aí, lá, o maior de todos, que é o que tá na seleção brasileira, chama-se Marcelo Groy. Marcelo Groy é melhor que todos juntos. Viu, Domênico? Como bem disse o Vieira. Tá de brincadeira, né? Você deve estar brincando, né, Vieira? Mas, ó, como bem disse. Quem tá na seleção, o Cássio ou o Marcelo Groy? Como bem disse, coitado aí, ó. Como bem disse, coitado, ele sai do berço. O berço, velho, prova que... Tu é colorado, não é gremista. Você tá ali, ó, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio é como se fosse uma maternidade, tá certo? Maternidade? É aquele time como se fosse um pré-primário. Quando o cara quer crescer, ele vai pra universidade, ele vai lá pro ginásio. E aí? Então, Domênico Gato, por exemplo, o Grêmio é como se fosse um maternal. Cala a boca, todo trouxa. Todo mundo começa ali, mas depois assim, o cara maternal. Vai pro grande. É, vem ver a mamadeira aqui, ô trouxa. Que vai ganhar alguma coisa, falando, né? Falando em Grêmio, o Vieira tá aí. Eu acho que o Cássio, ele era do Grêmio, não era? Claro, o Cássio era reserva do Darley. Nossa, aí do Darley, mano. PSV, não tem certeza. Não foi da o Fernando Praz era reserva do Darley. O Fernando Praz era reserva do Darley, na verdade, não o Cássio. O Cássio era reserva do... Deixa eu ver quem que era o goleiro na época. Você não lembra? Vocês são foi em 2010. O Grêmio vendeu o Cássio do Vitor, pro Paris Saint-Germain. Não era o goleiro 2009 e 2010. 2007, desculpa. Mas ele não foi pro Holanda, Cássio? PSV. PSV. Você falou PSG da França. PSG da França. Foi pro PSV. Ô, amigão, só pra finalizar a sua ligação aí, essa semana especulou o seu nome do Tevez e hoje falaram do Sanches também. Você gostaria de um dos dois ou pra disputar vaga com alguém no Corinthians? Ou você acha que os dois aí já não tem mais espaço? Bom, como se assim, for levar espaço? Em consideração Tevez hoje que o Tevez talvez esteja saindo do Boca por causa de atraso de salário, né? Sim, o Boca, mas na boa. O Tevez ganha por mês que o Boca não arrecada por ano, velho. 200 mil dólares, velho. Tá de brincadeira. A treta dele não é dinheiro, é prestígio, cara. O cara quer jogar em time grande, o cara quer jogar em onde por ganha. Por isso que ele quer ir embora, otário. É, eu vi que ele quer ir embora. Por isso que ele quer ir embora. Ele quis ir embora, gente. Ele, que ele, quis, ele saiu da Juventus e foi pro Boca. Procurou aqui o Corinthians. Vamos ver se ele termina o ano no Boca, o trouxa. Tá bom, então. Fala aí, amigão. Fica com o Malcom aí. Você acha que o Tevez hoje tira o lugar do Malcom? Eu não acho. Você tá brincando, mano. E do Wagner Love? Ô, mano, só... Sinceramente, eu acho que... Era reserva qualquer um que tá ali no ataque, o Tevez tira a vaga de qualquer um. É fácil. Tevez é um super jogador, pô. Ainda bem, esse ouvinte é consciente. Viu, mano? Eu sou fã do Domênico aí. Obrigado, Igor. O Domênico é super imparcial. Bem imparcial. Aí, é o ouvinte que fala, RG. Fica só... bravo comigo. Só completando a informação, mano. O Cássio. Eu sou filho de palmeirense. Ah, lá, casa... o cara é gente boa, rapaz. Só faltou o time ser o nosso aí. É um louco você. Quem é louco? Ele. Falou. Quem é louco? Falar uma abobrinha dessa. Que abobrinha que ele falou? Você é... O que que ele falou que você tá é? Tá louco, RG. Que... Tá na minha cara você fala isso. O que que ele falou que você eu é? Eu que elogio o seu como o melhor. Imparcial. Onde você é imparcial? Poxa, ele que falou, não sou eu. Ah, ele falou? Ele que falou. É um louco. Não é, que louco, que louco. Fala aí, ó, Igor, então manda seu abraço aí, vai. Ah, queria mandar elogio, o RG, todo Manuela aqui. Também pra Elisângela. Elisângela? Ah, aí moleque. Sim. Hoje tem. Hoje vai arrebentar. Tá que nem o Portuga, não. O Portuga que ele gosta da Ola. Não, não, não. O Portuga que gosta da Ola sabor morrito, né, mano? É isso, Portuga. É. Portuga aprovou. E aí o Portuga outro dia chegou aqui e ele falou assim, tô bêbado de tanto morrito. É verdade. Eu gosto que assim, quando a parceira tá comigo, a gente tenta dar o patrocinador pra parceira. Entendi. E tem a senhora gaúcha. Calma! Não. Então tá bom. Manda seu abraço, vai. Mandar um abraço aí pra vocês que salvam a nossa tarde aí, salva, sempre, né? Salva. E também pra todos os meus amigos, o pessoal da Drummond. Cada Magiro, né? Me graduei lá esse ano, finalmente tô formado. Boa, velho. Boa, parabéns, velho. Valeu. Tá bom. E também queria fazer o Mechan, hein? Corintiano. Corintiano formado em quê? Design gráfico. Boa, isso aí, mano. Corintiano formado em design gráfico. Escrever não sabe desenhar, seu filho. Isso não vai dar certo, velho. O corintiano é o futuro da nação. Isso boa, eu não vi. Vai dar certo. O presidente tá bom, deixa aqui. Vai desenhar cadeia pra cacete. Eu vi aí. Aí, ó. Vai desenhar tua cova. Vou fazer cartaz. Não gagueja. Não gagueja. Não liga pra RG, não. A RG tá inveja do Corinthians. Mas fala aí, fala o Merchan. Só o Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão pro meu filho. Não, mano, é outra frase da Bozano. É, mudou. Mudou de novo? Só nova linha Bozano. Me? Bora, velho. Me garante um barbeá fenomenal? Boa! Isso aí, mano. Ganhou um kit top da Bozano. Você vai ficar bem barbeado. E Ola, viva a pegação. Boa! Ganhou um kit top da Ola também pra você dar uma salsichada em alguém. Salsichada. Tá bom. Uma sabugada. Falou, velho. Um grande abraço, viu? Falou aí pra vocês. Fiquem valeu, parceiro. Hoje eu vou levar pra eu pegar o guia. Estádio valeu, 97, Energia 97, em nome de impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. O mano vai falar agora de Bozano, mano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Isso é importante, senão você vai ficar com aquela pele áspera, parecendo uma lixa. Você vai colocar o rostinho da sua filha no seu rosto, ela vai sair com uma escoriação, ela vai te denunciar, tá certo? Ela vai chamar lá, como é que chama aquele negócio do mercado quando a criança... Olha, o conselho tutelar. Conselho é uma tutelar. Barbaridade. Você não passa, por exemplo, sua barba na Nicole assim? Passo, às vezes. Você não brinca assim? Então, parece lixo. Mas, por exemplo, se você fizer isso e você não tiver um produto de qualidade como a nova linha Bozano, você vai arranhar a sua filha. Verdade. Ela vai te denunciar no conselho tutelar, cara. Verdade, tem razão. E, ó, amigão, tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você não vai estar com aquele cheiro aí parecendo virilha de mendigo agora no busão, velho. Você vai estar cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Pô, você sabe que você falou um negócio de bebê? Pô, você viu que absurdo, rapaz? Que a mulher largou um bebezinho lá em Genópolis. Não? Vocês não viram? A mulher é uma empregada doméstica, ela ficou com vergonha, achou que os patrões iam mandar embora. Ela escondeu a gravidez, teve o bebê, no banheiro, botou numa sacola. Como que ela escondeu a gravidez? Não se esconde. Às vezes você começa a falar que engordou, começa a apertar a roupa. Tem mulher que fica... Tem mulher que esconde meses. Não sabe. Pô, mas é difícil. É verdade, isso que o Moto falou é verdade. Tem mulher que já vi matéria que não tava grávida. E a mulher pegou o bebezinho, rapaz, enfiou num saco, numa sacola, largou no meio da rua, foi o zelador de um prédio. Nossa, que zelador de um prédio. Descobriram a mãe, que caro. Ela se apresentou. Ah, ela se apresentou? É porque tinham visto a câmera. Acredito. Né? Ela já tinha. E aí os patrões mandaram embora. Uma filha, né? Também. E aí queria esconder. No final das contas, ela perdeu o emprego. Porque você sabe que... E aí? Mas que absurdo, hein? Vai presa? Por mais que a mulher... Nada justifica esse tipo de coisa, Motinha. Porque querendo ou não, ela perde a guarda. Por mais que a pessoa possa estar desesperada, achar que vai perder talvez o emprego, alguma coisa do tipo. Mas bacana, é teu filho. Pelo amor de Deus. Isso é inadmissível. Ele tá falando de uma vida humana. Porra, se você não tem condições de criar, você vai numa creche, né, mano? Quer mais, você vai lá, amassa e joga fora. Ó, tanta gente tentando ter filho que não... Ô, mano, e quantas pessoas tentam ter filho e não conseguem? Sabe, se você tiver dificuldade pra criar, você pode chegar num local adequado, pegar e falar, ó, desculpa, não tenho condições de cuidar do meu filho. Eu sei que tem pessoas aí que querem justamente adotar uma criança. Porra, cara, existem meios pra que você possa... Porque é inadmissível, né? Sabe, porra, querendo ou não, Domênico Gato, abandonar o filho, cara. Não dá, né? Essa mulher não merece respeito, não. Verdade. Verdade. Aliás, merece outra coisa. Com certeza. Deixa aqui. Estádio 97, vamos a algumas mensagens. Chegaram também pelo aplicativo, não é verdade? Tem em nome de Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem confusão, hein? Aqui não tem confusão, RG. Porque hoje tem jaca. Tem confusão. Não, quando você lê, você arruma confusão. Eu? O senhor está contra mim hoje, RG. Não. O RG brigou. É verdade, você viu, só, verdade. Vocês viram, não? Desde que começou o programa, ele está nervoso com você. Os ouvintes falaram... O cara falou, não fui eu que falei. O ouvinte é que fala. O quê? Ele falou que eu era imparcial. O RG foi o único da mesa que falou que o cara era louco, que não sei o que. RG é mesmo. Nervoso. Ah, do mesmo. RG não é essas coisas todas. Então, o RG te atacou. Me atacou. É. Agora, de novo, que quando eu estou aqui... Que isso, acabou a união. Quando eu estou lendo aqui, eu é que faço... A gente não tem um acordo? Acabou, o seu Mota, o Domênico é imparcial? Não. O Vieira, o Domênico é imparcial? É. Muito obrigado, puxa Vieira. Saco. Por tudo, obrigado, o Domênico Vieira. É imparcial? Nem a pau. Muito obrigado, Vieira. O Domênico. Tricolor, o Domênico é imparcial? E o Domênico? É, inclusive... Responda. Não intimida ele, não. Olha aí, deixa ele dar a opinião dele. Tá. Olha, o Domênico, eu acho que da mesa é o mais imparcial. Olha aí. Obrigado. Ô, mano, 2x2. Mano, o Domênico é imparcial. 2x2, mano. Bolinha chinesa. Mano, o Domênico é imparcial? O Domênico. Deixa o mano falar, não intimida ele, não. Não intimida, não. Eu tô só perguntando. O Domênico não é imparcial. Ele é muito imparcial. Olha aí. 3x2. 3x2. Benjamin. O Domênico é um cara imparcial? Eu preciso antes ver no dicionário o conceito que é imparcial. O conceito que eu tenho, a última coisa que ele é na vida é imparcial. Então, olha só. Não é imparcial, é imparcial. Você tá vendo quem é quem aqui, né? Você tá votaria o Domênico pra presidente? Óbvio. Muito obrigado. E pra presidente da comissão de arbitragem? Óbvio. Muito obrigado. Pra comissão de arbitragem? Não, o Domênico não é desonesto. Não, isso não tem mesmo que... Se ele é parcial, ele seria a favor. Isso não tem nada a ver com imparcial. Lógico. Imparcial não é desonesto. Eu também votaria em você pra presidente de qualquer coisa. Daria um talão de cheque em branco assinado. Ô, Benjamin, você é uma das melhores pessoas que eu conheço. Você deixaria o Sam e o Jimmy na casa do Domênico? Tranquilamente. E você deixaria o Domênico apitar Corinthians e Chelsea? Não tenho a menor dúvida. E Corinthians e Palmeiras. Seria mais imparcial. Simples. Imparcial não significa ser desonesto. E Corinthians e Palmeiras. É engraçado vocês. Porque quando eu estive na Rússia. Domênico, ele mudou. Imagina Corinthians e Palmeiras, ele não deixava. Vocês estão chamando ele de desonesto. Vocês são todos uns vendidinhos. É porque teve um ano que foi, acho que 2013. 2013. Eu narrei o Campeonato Brasileiro de 2013. pelo terra. Sim, é verdade. E narrei gol do Corinthians da mesma forma que narrei gol do São Paulo, da mesma forma que narrei gol do Palmeiras. Mas peraí. Então, peraí, Portuga. Eu tenho um exemplo, Portuga. Eu só queria falar uma coisa. Você mano, o nosso Frota e o Vieira que deixa eu falar com você. Olha pra cá. Você é um dos caras mais legais, um ser humano mais fantástico que eu já conheci na minha vida. Mas você é o cara mais passional que tem. Você é passional, você é muito palmeirense. Os caras estão comemorando aqui, ó. O povo tá do meu lado, o povo tá do meu lado. E eu vou dizer mais, esse final de semana... de vocês aí, de vocês dois. Ó, só não tira a foto agora, hein. Porque senão vai aparecer um monte de boca aí. É. Isso. Mas você é imparcial, não é? Não, ele é imparcial e eu vou falar pra vocês, ó. Esse final de semana que passou aí... E a boca gaúcha, então, vai te catar. Essa aqui, ó. Esse final de semana... Pode falar. Esse final de semana teve... Eu tava ouvindo o jogo do Grêmio. No você último, tem que, você tem que vir na última mais rodada, aqui, na última tem rodada. Tem que vir mais aqui nesse programa aqui, você. Dodô, e aí eu ouvi um merchan que o Domênico fez, especial. Sim, fiz. Pro Rio Grande do pra Sul. Pra onde que eu fiz? Pro Rio Grande do Sul. Pra que time? Pro Grêmio. E, o Domênico fez e comemorou e gritou gol, parecia gol do Palmeiras. Sim, mas é verdade, ué. É, mas ele tá recebendo pra isso, mas não. Ué, não vai ele fazer. Se mostrou extremamente profissional. Extremamente profissional. Não tira a foto agora. É o cara mais imparcial do estádio. Domênico Gato, olha pra mim aqui. Você tá comendo Vieira, não tá? Você tá te catar, ô português viado. Tá comendo o senhor com RG, com o senhor Benjamin. Com o senhor Mota, vocês são tudo inimigo. Senhor, levanta um pouco a perninha assim que o Vieira tá sufocando. Não falou que eu sou imparcial. Mas se eles quiserem insinuar, você arrasou, né? Eu, o Mano e o Frota, você não tá lado. Dodô, levanta a perna um pouco, Dodô. Você não tá? O Vieira tá sendo sufocado aí, eu não vou na de vocês, não. Você não tá sufocado aí, no meio da sua perna. Cai nessa não, Domênico. Os caras querem te desestabilizar. Olha, tá louco, hein? Ô, Sombra, antes de eu terminar... Falando nisso, cadê o Sombra, hein, ô Domênico? O Sombra? É. Cadê o Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Então, esse gosta, hein? Se ficar na madeira, mas falar de HDI, tudo bem. É. Você tá lá no seu carro, ouvindo Estádio 97, esperando o sinal abrir, e de repente batem no seu automóvel. Vixe! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Muito obrigado, Sombra. Muito obrigado. Vamos continuar com as mensagens aqui, ó. Quem mandou aqui foi, mano? Ô, Domênico, deixa eu só dar um recado aqui, recado, bacana também. Recado tem prioridade. É, porque a gente joga aqui e o bagulho é louco, né, mano? Ó, o Ministério do Esporte aí vai regulamentar o pôquer no Brasil. Olha que demoraram, legal. Hein? Legal. Demoraram, porque isso daí é bacana, velho. Tem gente que vive do pôquer. Porque o pessoal às vezes pensa assim, fala, pô, jogador profissional de pôquer é aquele cara aí acomodado, vagabundo. Não é, velho, não é. É uma profissão como qualquer outra. Inclusive, eu também, quando deixar a rádio, vou viver do pôquer. Vou morar em Las Vegas, possivelmente. Você joga muito, né? Eu possivelmente vou morar em Las Vegas e vou viver aí de um videogame do pôquer. Ele vai comprar pá de máquina de pôquer. Você imagina, mano, ele vai todo dia na GameStop, ele sai do cassino e vai pra GameStop. Tá rolando aí, ó, tá rolando a hashtag aí também, ó, pôquer legal é bacana, velho. A galera que curte aí, compartilha essa hashtag aí, porque o bagulho é louco mesmo, velho. Aí, Adneto, cavalinho de óculos. Fala o cavalinho aí, de óculos. André, o pessoal verdade. Da Cacineira, aí, nosso parceiro. Cavalinho de óculos, o Adneto, nosso amigo que tá fazendo piáfera agora, dançando, dando pulinhos. Deixa eu ver aqui a mensagem chegou aqui. Quem é que mandou aqui? Marcelo Pereira. Chupa, mano. O mito tem dois mundiais e uma Libertadores. 94 e 2005. Oh, pelo amor de Deus. Você não entendeu o que eu falei. Eu falei jogando. Tá no banco, não conta, bacana. Tá no banco, não conta. Tava no banco? Tava no banco. Quem ganhou foi o Zete. Ah, o Zete. O Zete pode chegar pro Cássio. Campeão, sim. O Zete pode chegar pro Cássio. Imagina. O Viola vai falar. O Viola jogou a final da Copa de 94. Ainda pode e aí? Falar. Não pode falar? Não, o Viola chutou a bola atrás. Ele jogou, né? Ele quase marcou o gol do Paluca. Mas o Ronaldo Fenômeno pode falar? Não, o Ronaldo Fenômeno não. Mano, então o Rogério Ceni também não é campeão. Campeão do mundo, mano, pela seleção em 2002? Ah, para, velho. Vai ficar lá no banco lá. Nem o Dida, nem o Dida. É o Marcão o goleiro, então. Marcão é o goleiro. Marcão é o goleiro. Goleiro é o Marcão. É. Você se ele não tava no grupo. É o que diz. Ele tava no grupo, mas então reclama da FIFA lá, porque a FIFA diz que é campeão. Peraí, vamos combinar. O Rogério Ceni, o maior levador de isotônico pros outros dois goleiros. Ah, mas é verdade. É verdade. Falou, cara. Peraí, senhora, legal. Ai, meu Deus do céu. Tava o Marcos e o Dida. Tem mais título que seu time. O Rogério Ceni, não, não tem. Tem mais título que seu time. Traz a última vez que seu time ganhou o título. Pega o negócio, o Rogério lá. Qual é a última vez que seu time ganhou o título? O meu time, pelo menos, o Anderson Polga jogou um jogo. Ah, o Anderson Polga jogou na seleção e o Rogério não jogou. Eu não posso falar de jogadores de São Paulo, né? Porque o São Paulo junto com o Palmeiras é o maior fornecedor de jogadores da seleção. Só uma coisa. A luz da FIFA, vamos deixar bem claro, o cara que joga uma partida ou é relacionado para uma partida eliminatória, nem da Copa, hein? Já faz parte da Copa do Mundo. Por quê? A eliminatória campeão da Copa faz parte, é a primeira fase da Copa do Mundo. Pronto. Então, ele é campeão do mundo. Alguns jogadores, por exemplo, o Careca, a lei da FIFA, se você for ver, a risca, por exemplo, ele é campeão do mundo. O Ricardo Oliveira, que vai estar hoje no Se o Brasil grupo, for campeão... Se o Brasil lá na frente for campeão do mundo, ele fez parte. Porque hoje é a classificação para a Copa, faz parte do Mundial. Entendi. Mesmo, mesmo que ele não esteja relacionado para a Copa do Mundo, mas isso não é... Então, mano, o bar é história. Porque a Copa começa hoje. O Bar lembrou um negócio aqui fora do ar que é verdade, lembrou. A Champions League é o seguinte, só vale campeão quando joga. O Mano tem razão. O Douglas teve que devolver a medalha da Champions, velho. Não jogou bacana, tchau. Disse que eles pediram. Ah, é? É, mas é fácil. Mas na FIFA não, a FIFA considera campeão, então reclama lá. Como é que você fala? Ô, saque, arroba, mas é fato. Peraí, FIFA é aquela que é a mesma entidade que tem um joguinho de videogame que tirou eles do videogame? É. Ah, mas, só pra saber. E o FIFA é aquele que o brasileiro ele acaba consagrando o Baggio pelo pênalti que ele perdeu em 94 do Mico Gato. Mas o Viola, cara. Eles tomam a bola lá, que inclusive o Paluca foi encaixar. Imagina se o Viola quicou, enganou, bateu na trave, até o Paluca foi lá e beijou a trave. Lembra? Mas foi o Viola que chutou essa bola? Foi, foi Viola. Foi Viola. Acho que foi, se não me engano, foi Viola. Ele falhou. Eu sei que o Viola, ele... Não, eu sei de uma do Viola, que ele entrou faltando pouco. Não, não, teve uma que o Viola, ele entrou, fez o corte, em vez de ele bater no gol, ele tentou passar pro Mário e perdeu. Foi a última. Agora, aquela bola, eu não lembro que foi o Viola. Foi o último momento do jogo. Sim, era pra ele chutar, ele tentou o passe. O Portugal, e o legal, né, que aí depois dessa jogada, né, o Viola, né, todos os corintianos compraram a camisa do Brasil. Isso. Do Viola. Né? Ele foi pro Palmeiras, né? E o Viola, que é um cara de gente boa pra caramba, sim, cara. Muito gente faz boa. Faz muitos eventos, né? Faz muito evento. Estádio 97, em nome de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Recado agora do Benjamin de Honda. O pessoal tá falando que foi o Mauro Silva aqui, o meu amigo Marcelinho. Então, aqui. Também acho que deve ter sido o Mauro Silva. Olha, eu acho que foi o Viola. Eu não lembro, não. O Viola foi aquele lance que eu te falei. Essa nova linha CG160 da Honda tá demais. A Honda mais do que caprichou no design. Chama até atenção, coisa futurista, moderna, é muito bacana. E o motor agora é de 160 cilindradas. E a garantia é a mesma de sempre, né? Você sabe. Comprou a Honda Moto, você pode dormir tranquilo. E a garantia, 3 anos de garantia. E é lógico. Lógico. Elas, além de tudo, além do novo design, tá super bonito, moderno, futurista, elas também continuam econômicas pra caramba. Então, olha, vá matar a sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda e vá conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160, vale a pena, você que curte moto, cara, elas estão demais. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito melhor. Lembrando que o stand da Honda Motos lá no Salão Duas Rodas é incrível, é o mais bonito de lá, uma coisa assim maravilhosa. Vale a pena você visitar o Salão Duas Rodas lá no stand da Honda, que você não vai se arrepender. Um abração para toda a galera da Honda Motos, em especial meu brother, Odair Dedicação, que é sorriso de orelha a orelha, viu, Dudu? É verdade, né? Tá certo, tão perto do final do programa, os senhores querem mandar abraço? Eu quero, Dudu, posso? Manda, claro. Mandar um abração para um tricolor doente, Gustavo Graceschi, que também é fã aqui do programa, já ligou algumas vezes. Estamos sempre no estádio aí. E um abração pra ele. E um abração pra minha família do Sul, que deve estar olhando online alguns. Boa. Do Colorado. Você é louco, velho. Vieira. Pô, é, Frota, assim, pelo a amor, freguesia, né, continua em cima de você, não tem jeito. Você, mas tá, os louco? Colorados estão aí assistindo o programa também. Um abração pra minha família toda. Meu vô em especial, Colorado doente. Beijo, vô. Ô, Domênico, eu quero mandar um abraço também pra rapaziada do Bradesco ali da Avenida Jabaquara. O Mendes, o Bruno, o Júnior, o Fábio Ertner. Pessoal que ouve a gente aí, gente boa pra caramba. Mendes, muito gente boa. O Bruno, o Mendes é São Paulino e o Bruno é corintiano fanático. Falou que o Mano é o cara. Esse sim é o cara mais imparcial do Estádio 97. É. Nossa. Obrigado, obrigado. Meu obrigado Deus pela audiência, céu, mano. Faça a pergunta que não quer calar também, Domênico. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro. Ser justo. Mandar um abração pro Johnny. E pela galera da Sales Force. Eu conheço. Estão ouvindo a gente aqui. Johnny o Desordeiro. Ele anarquizava o mundo inteiro. Toda a polícia de Londres. Que eu já conheci. Ele anarquizava. É só eles dois conhecem. Toda a polícia de Londres. Dele estava atrás. Oh. Pelo oh. espancamento oh. de um pobre rapaz. Deve ser uma música do. Deve ser uma música do Supla. Garotos Podres. Que porcaria. É outro grupo? É porcaria você que não sabe o que é Garotos Podres. Olha aqui, ó, olha aqui o meu boné, sua prancha. Olha o que eu gosto de rock, rapaz. Isso é bom, hein? É. Rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista. Rejeitei os ricos. Só um minuto. Pobres. Ah, peraí, só um minuto. Domenico, olha o meu boné. Nota do meu boné e nota dessa música. Essa eu nem conheço. Posso dar nota porque eu não conheço. Então pronto. Quero dizer pra você. Trouxa. Assim, mas eu tô achando estranho, porque o Ratos do Porão, beleza. Agora, Garotos Podres eu não conhecia. Porra, pelo amor de Deus. Era do ABC. Tinha a lobotomia, vírus 27, olho seco. É o cólera do Hedson que faleceu. Pô. Termogramix, lembra? 5 da manhã, ele pega trem lotado, aqui, ó, direto pro trabalho, tá pra ganhar sim. salário. Chega atrasado, cansado e suado. Patrão gritar bem alto, sai fora daqui! Olá, seu pouco empregado! Tem jaca, jaca, jaca! É, um ouvinte disse que o chute foi do Mauro Silva, que chutou sim. lá na trave. Foi o Mauro Silva. Tá todo mundo e falando o outro Mauro... falou que foi o Mazinho. Não, deve ter sido o Mauro Silva. Mazinho não. Brasil, então. Que parecia mais o Viola. Mazinho não. RG número 2, quem é que garantiu a camiseta da Fit Camisetas? Ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br, porque Fit é o parceiro do seu evento. Quem é? Ele. Ele. James Altman. Oh. James Altman. Um abraço pro Fábio. Olha o que o Portuga pegava nos velhos tempos. O que é isso aí? Que o Portugal pegava o Fábio Roberto. Meu Deus do céu. E hoje tem XDJ. Ô, mano, o Portugal falou que vai tomar morrito. Você não tá escutando? Hoje tem XDJ de meia-noite. Com as meninas. Dot Larissa, Day Aldebrand. Portugal. Sabrina Tomé. Obrigado, Frota. Quem que trouxe os salgados? Quem? Vitor. Vitor, obrigado, Vitor, pelos salgados aí, certo, mano? Quer mandar um abraço? Muito obrigado, mano. Chega? Não, acho bora. Que... Ei, mano, fala pra mim, o Portuga tá tomando muito morrito, não? Tá, direto da fonte. Quanto Brasil hoje, Domênico? Domênico, Brasil e Chile? Quanto? Ah? Quanto não Brasil? 2-0 Chile. 1-1. 2 gols do Vargas. 1-1, não ganha. 2 gols do Vargas. 1-0 Brasil. Varguita. Não tá vai? Certo. Não. Amanhã tem mais Estádio 97, na Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. Quase lá, né? Também em nome da nova linha CG160, novo design, novo motor, novas emoções também, hein? É, meus amigos, também aqui em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E também em nome de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vem aí a Jaca daqui a pouquinho. Depois da Jaca tem um programa bem legal, que é o Night Sessions na Energia 97, que vai ser show de bola, não é verdade, Matheus? Muito bom. XDJ hoje em meia-noite. Sim, com as com meninas Mota, maravilhosas. Com Dot Larissa. É com... Day Aldebrand. É, DJ Trice. Trice, grande Sabrina Trice. Tomé. Sabrina Tomé. E com a apresentação da nossa Ju. A Ju que já chegou também. Já, daqui a pouco tá já tá plantão. Agora, não, é. Enrola um pouco aí. Enrola. E hoje nós vamos falar de um tema. Qual que é o tema hoje? Hoje. Amor sem sexo. Amor sem sexo é existe, amizade. Né, ué, tem muita gente que fica por conta. Amor né? sem sexo. Pra pegar, sei lá. Às vezes a pessoa ela não tá apaixonada. Né? Gosta da pessoa, mas ainda enjoou. É melhor ficar junto. As meninas vão falar. E elas gostam de debater. E muita música eletrônica, né? Muita música.

Shame. together.